Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Hoje o programa de número 1017, no dia 13 de agosto de 2023, também é o dia dos pais. Aos pais que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, um bom dia de muita paz, de muita tranquilidade e muita união na família. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes, queridos internautas. Vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadores e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, depósito de seu depósito, Polotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para a sua água. Agradecemos também Ponto Sul Automóveis, onde você tem qualidade, segurança e a garantia que você merece. Agradecemos aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, ao Jeff, ao Luiz de Vida e ao Paulo de Tarso. Sem esquecer do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje, como o Rui informou, nós teremos aqui o nosso irmão João Berbel, da cidade de Franca, médium muito conhecido no Brasil e fora do Brasil, pelo no IMA, né, que tem lá em Franca, Instituto de Medicina do Além, assessorado, né, ou comandado espiritualmente pelo Dr. Alonso e Alonso. O João, que já esteve aqui no nosso programa outras vezes, né, nos outros estúdios, e a gente estava com saudade dele, então ele que estará conosco aqui na manhã de hoje. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos ouvintes aqui vivencianos que estão escutando a gente. Feliz Dia dos Pais, né? Hoje é dia dos Pais a todos os pais. Também a gente agradece aqui já de antemão as rádios que estão conectadas conosco: a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, a Web Rádio Semente de Amor e a São Francisco Tobias Barretos, lá de Tobias Barretos, Sergipe, que está conectadas conosco aqui hoje. A gente agradece também a retransmissão aqui pela Web Rádio Semente de Amor, lá de Campo Grande, Recanto da Prece, Euripso Barçanufo, e a TV Espaço Espírita, que está retransmitindo a gente. Te agradece aí pelo carinho e está sempre aqui conosco. Hoje a gente não colocou ainda a pergunta aqui para a interação dos nossos ouvintes aqui no YouTube, mas a gente vai soltar a enquete daqui a pouco, fique ligado. A gente já tem aqui o Iramir, lá de Salvador, Bahia, conectado conosco, desejando um excelente programa e um feliz Dia dos Pais. Daniel Rosa, ótimo domingo, meus amigos, no entendimento da fitoterapia do além, com o médium João Berbel, lá o Daniel de Goiânia. A Claudinha Oliveira, mandando bom dia. José Aria Morim, também aqui participando. Jamil Lima, a Kimara Murakawa, mandando aqui gratidão. O João Paulo Gonçalves, lá de Paulista, Pernambuco. A Valéria, lá do Rio de Janeiro. A Alessandra Martins, aqui participando, desejando feliz Dia dos Pais. A Mara dos Santos, a Rosângela Menezes, a Maurício Fernandes, Luiz Vital, a Nancy Lima e a Maria Efigênia, já ligadinha aqui conosco, lá de São Cristóvão, Centro Espírita Allan Kardec de São Cristóvão. Então a gente agradece aí a participação. Entre, comentem, ligue para nós. Vamos colocar o Tião lá para trabalhar. O Tião, vocês estão vendo aí, o Tião lá pela janela, ele não está com a câmera ligada ali, mas liguem para nós aqui no telefone 12-3921-3009 para participar do sorteio. Diga, quero participar do sorteio do livro e do CD. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. O Aécio César está dizendo que você pulou o dele? Ah, desculpa, Aécio. Edson Andrade. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Feliz Dia dos Pais, feliz Dia dos Pães, que é pai e mãe. E que possamos, nessa manhã abençoada, ler Minutos de Reflexão de Jorge Reis, pela editora Dionise, e ao item 75. Há sempre tempo para ser feliz nessa vida, portanto, envie flores, viva novos amores, deixe teus olhos observarem a beleza de um amanhecer e a lua clara sobre o mar. Sinta a alegria de cantar e dançar à luz do luar. Queridos irmãos e irmãs, agradecemos também a ligação do seu Arlindo, que hoje de manhã já veio nos saudar. Vamos fechando os nossos olhos, nos acalmando, respirando profundamente, fazendo o nosso religare junto à espiritualidade maior. Agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que teremos nesta manhã abençoada de estarmos com nosso querido irmão João Berbel de Franca, que vem nos falar sobre fitoterapia do além. Vamos envolvê-lo com carinho para que ele possa discorrer tudo o que preparou para nós. Agradecidos mais uma vez, nós iniciamos o programa Vivência Espírita de número 1017, rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, vosso é o poder e vosso é a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Amém, amém, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia é cura dos remédios fitoterápico. E nós estamos aqui com o nosso amigo João Berbel, da cidade de Franca, médio de cura, que faz as suas curas através do espírito Dr. Ismael Alonso e Alonso. É escritor, já tem 300 livros editados pela Psicofonia. É fundador do IMA, Instituto de Medicina do Além, da cidade de Franca, distante daqui de São José, uns quase 600 quilômetros, né? Bom dia, João Berbel. É com muita satisfação que nós temos você aqui hoje no nosso programa. Já esteve aqui por duas vezes e essa é a terceira que você participa conosco. Bom dia. Bom dia a você, os ouvintes, telespectadores aí que estão ouvindo, né? Para nós é uma alegria, para nós é um prazer muito grande, mais uma vez, nesse dia especial, que é o Dia dos Pais, né? Em que os nossos irmãos estão preparando, fazer aquele churrasquinho, aquela festa, né? E aqueles que perderam seu pai, faz aquela oração que a saudade fica sempre no nosso coração. Porque chega esse dia, né, que todo mundo está comemorando o Dia do Pai, aquele dia que não tem o pai mais, por base cristã, ele vai fazer a sua oração, parabenizando seu pai lá no plano espiritual, pedindo a Deus, a Jesus, que onde quer que ele esteja, esteja bem. Ô João, então vamos entrando aqui logo no nosso assunto. O que é remédio fitoterápico? Pois bem, é um tema muito, né, que eu gosto muito de discutir, é um trem que eu vivo quase, desculpa falar trem, que nós que é mineiro, que nós usamos sempre, qualquer coisa, ou estou com treino hoje e tal, né, nós é desse jeito mesmo, tá? E para falar da fitoterapia, é uma coisa que eu gosto demais, eu vivo isso quase que o dia inteiro, né, logo você tem que estar sempre buscando na espiritualidade, né, nova forma de remédio, né, para poder atender a necessidade das doenças. Sempre aparece coisas novas dentro da fitoterapia também, tá? O que é a fitoterapia, né? Fitoterapia são remédios manipulados somente através das plantas, tá? E vale a pena lembrar que é um remédio que é muito... É um dos melhores remédios que tem, que atende a necessidade das pessoas sem que esse remédio faça mal com alguma outra parte do corpo. Por exemplo, você toma um remédio alopático, um anti-inflamatório, ele tem por base de atacar os seus rins. Você toma um antibiótico, ele tem por base de atacar o seu estômago, e assim em diante são as medicações alopáticas. O remédio fitoterápico, ele é um remédio unicamente, exclusivamente feito de planta, não tem produto nenhum químico, né? E as pessoas enganam demais, confundindo, né? Essa medicação fitoterápica com homeopatia. Todas as vezes a pessoa pergunta, mas o remédio homeopático, o remédio fitoterápico é o mesmo? Não, é completamente, as formas são diferentes, tá? Mas vamos focar o nosso assunto aqui nesse remédio feito de ervas, né? Quando você fala em fitoterapia, ele envolve tanto as plantas de raízes, como a casca, como o floral. Então, para se entender e compreender muito bem a fitoterapia, a gente utiliza de uma variedade de espíritos muito grande, né? Por exemplo, eu tenho uma aproximação, eu tive fazendo há um tempo atrás, eu atendi as aldeias dos índios lá no Xingu, né? Então, eu tive a oportunidade lá de aprender muito também com um cacique, ele era cacique pajé, chamava Quaiquara, né? Então, nós trocamos muitas informações sobre o remédio fitoterápico, né? E lá na tribo tinha dado surto de sarna, né? Aquela coceira braba que no corpo... E, então, pediram, né? E lá no Centro Espírita, no São Félix, Xingu, né? Um médium se ficou medianizado e pediu, né, que entrasse em contato conosco, que nós fizéssemos um remédio para poder curar, né, a sarna daquele pessoal lá. Então, nós pegamos e manipulamos essa medicação. Lá você sabe, né? Lá nas aldeias de índio tem muito cachorro. O cachorro deita ali, a criança vai lá e deita onde o cachorro está deitado. E aquilo contaminou, estava surto, né? Inclusive, nós fizemos tambores de remédio, e naqueles tambores de remédio grande, certo? Para nós podermos levar. Então, aí eu desenhei a forma, peguei a forma direitinho, tá? Fiz o pop dela direitinho e mandei o remédio para eles testarem, né? Foi um sucesso, o remédio terapêutico acabou 100% com a coceira do povo lá, tá? E dali a gente começou a pegar uma experiência, né, com os índios, dos pajés, né? E a gente trouxe para o conhecimento da gente ligado à espiritualidade. Com o quê? Com aqueles espíritos que era raizeiro, né? Que muitos pretos velhos, muitos índios, né? Os escravos, né? Que trabalhava demais esse tipo de floral. Então, a gente foi tendo a oportunidade de aprender muito sobre fitoterapia. Porque, veja bem, para que se possa entender, os espíritos que trabalham na manipulação desse remédio, certo? Eles vêm através de nós e cria uma determinada fórmula que nós chamamos o pop, certo? E o que acontece? Aquele pop já vem com a pesagem, com a medida, tal, todo em porcentagem, né? E o que acontece? A gente pega aquele pop e passa para o nosso químico farmacêutico e eles vão fazer a medicação. O que é feito? Essa medicação vem do sítio nosso aqui, que tem aproximadamente 10 alqueires, tem mais de 300 plantas catalogadas, onde é o nosso canteiro, né, e laboratório, tudo junto, nós tiramos tudo que nós necessitamos. Pois bem, aí essa medicação que é feita ali, os farmacêuticos faz a parte deles ali, certo? Essa medicação são misturada, são manipuladas e são encapsuladas, tá? São encapsuladas. E aí, depois, ele passa por um processo todo ali, certo? E aí é distribuído aos nossos irmãos. Mas veja bem, toda medicação nossa, e antes dessa matéria-prima chegar ao momento de ser distribuído ali, certo? Ele vai para a incutia, onde passa por uma radiação para abaixar a cadeia de bactéria, né? A cadeia de bactéria para que nós possamos fazer manipulação dessa medicação da melhor forma possível para poder não prejudicar as pessoas. Veja bem, o nosso remédio é tudo rastreado. Até as plantas do sítio são rastreadas. Veja bem, meus irmãos, antigamente as pessoas chegavam lá nas plantas, arrancavam o galho, faziam de qualquer jeito. E eu tive a oportunidade, numa ocasião, de sentir a presença de Eurípides Bossanufo. Ele olhou para mim e falou assim, mas que dó, quanta judiação, por que que maltrata as plantas? Eu fiquei sem entender aquele recado dele, mas aquilo me entrou na cabeça que eu fui pensando, por força intuitiva, também ligada à espiritualidade, a gente percebeu qual que era o recado dele. Que eu não poderia, de forma nenhuma, chegar lá, arrancar aquela planta e levar e fazer a medicação, não. Então, hoje, por exemplo, nós adotamos um sistema e esse sistema, nossa, dobrou as nossas produções, dobrou tudo. Hoje nós temos ervas sobrando, né? O que que acontece? Quando você vai lá naquela planta que você vai tirar um pedacinho dela, você faz um passe. Você faz uma oração ali, certo? Pedindo a ela a licença, porque você vai tirar um pedaço dela e deixa aquele outro pedaço ali, aquele pedaço no outro círculo que precisar tá, aquela planta está em condições de nós usarmos. Se vocês verem a diferença que foi realizando o trabalho dessa forma, então hoje, por exemplo, se você precisa de uma casca, de uma árvore, né? Então o que que você faz? Você usa o mesmo processo, chega na árvore, né? Tem um amigo nosso, o Gilson, que comanda lá no sítio, eu falo assim, João, chego a abraçar ela, abraçar a árvore ali para poder retirar aquele pedaço que nós precisamos da manipulação. Então, utilizando essa forma, enriqueceu muito, né? As coisas lá dentro do nosso sítio, lá, as plantações de ervas, tudo, multiplicaram. Se vocês veem a diferença, como que a planta agradece quando você faz aquela oração, que você tem aquele amor com ela, muito mais diferente do que você chegar de qualquer jeito lá e arrancar aquela erva. Por quê? Porque nós não podemos usar nada químico nas nossas plantas, não usa nada. Só adubo orgânico mesmo, né? As compostagens que faz, o resto de folhas, essas coisas, né? Que nós utilizamos como adubo, não usa veneno, não usa nada. E dessa forma, nós criamos um tipo de agente especial que a planta necessita, que era a mesma coisa de você aplicar um produto químico nela. É impressionante como que mudou depois que a gente tomou esse método de trabalhar no sítio. João, você falou no Eurípides Bossanufo, né, que a gente sabe que até o livro Fitoterapia do Além é mandado por ele, né, através da sua mediunidade. Mas no Langerton também você tem contato espiritual também com o Langerton? Eu tive contato com o Langerton quando ele era vivo, também como eu tinha com o Chico. Muitas das vezes, você sabe que quando o Chico teve aquele problema nas vias vocais, não podia falar, passou por nós através de uma cirurgia para poder voltar a falar, né? E daí a gente que, naquela época, fazia cirurgia, cortava as pessoas, tudo, e ele falou, João, você é médium, você não é médico, você não precisa cortar as pessoas, nem os médicos cortam as pessoas, por que que você quer cortar? Então, através desse momento que eu tive com o Chico, naquela época, tudo aquilo que a gente era contrário a fazer, que a cirurgia que a gente via, né? Eu comecei a fazer aquilo lá tudo, rapaz, eu achava que lá normal, e você começa a ver que é um monte de gente chegando ali para ver que é fenômeno ali, porque todo mundo gosta de ver o fenômeno, né? E a gente se sente muito orgulhoso. Olha que palavra errada que a gente usa, orgulhoso. Mas naquela época, falta de conhecimento, né? A gente sentia aquilo tudo, e as pessoas te elogiavam, você cortava as pessoas, depois você, o próprio sujeito fazia aqueles buraquinhos, passava o fio de sutura, costurava, né? E depois a pessoa voltava, tirava aquilo ali, não ficava nem o sinal da cirurgia. Então a gente sentia, assim, como se fosse o bam-bam-bam de tudo aí, mas graças a Deus, através desse encontro que nós tivemos com o Chico Xavier, eu abandonei a lâmina do bisturi e nunca mais usei a lâmina do bisturi. E te garanto para você, aquelas energias que você gastava ali, porque você não usava anestesia, não usava nada, certo? Isso aí são apenas técnicas. Parece que a pessoa acha que é coisa do outro mundo. Qualquer pessoa que tem um pouquinho de conhecimento, de hipnotizar de alguma coisa ali, você pode atuar naquela área sem que aquela pessoa sinta dor. É um processo normal. Mas para me explicar direitinho esse processo todo, inclusive eu cheguei a dar um curso, né, sobre isso aí. Então, um irmão nosso, coitado, né, viu aquilo lá, eu ensinando a fazer aquilo lá, já sentiu médio de cura e já foi para o seu estado e lá e conseguiu arrumar uma confusão, certo? Que quase que ele foi preso. Então, depois disso, eu não fiz mais, ensinei mais essas técnicas pessoal. Mas é a coisa mais fácil que tem. Então, depois que eu aprendi, aquelas energias que você gasta para você anestesiar aquele lugar através de energia, você gasta aquela energia para desmaterializar um tumor, para você fazer uma cirurgia na pessoa da melhor forma possível. Então, aquele movimento todo que nós tínhamos, que demorar, porque por mesmo que seja espiritual, que você tem que fazer aquilo ali, demora, porque você tem que limpar aquele lugar, você tem que fazer um punhado de coisas ali, é que é demorado. Então, a gente passava aproximadamente a noite inteira trabalhando, começava lá 7 horas da noite até 6:30, 7 horas do outro dia. Às vezes a gente saía do próprio trabalho, eu tinha que trabalhar, certo? Então, era muito difícil, muito complicado. Mas essa oportunidade que eu tive de realizar esse trabalho na cirurgia espiritual, nosso irmão Francisco Cândido Xavier, a gente teve, né, essa mudança brusca no nosso trabalho e foi muito para melhor. E o bom disso tudo, que antes do Chico passar para o plano espiritual, eu tinha um contato com ele. Eu sentia ele me ajudando dentro dos meus trabalhos. Depois que ele partiu para o plano espiritual, parece que sumiu um pouco. Eu sempre sinto a presença dele, mas nunca na comunicação, nada disso. A gente escrevi um livro, né? Se chama Chico no Além, tá? O livro que chama Chico no Além. Esse livro, ele é muito impressionante, né? Que ele traz a história de uma mulher, Maria Conceição de Barros. É uma mulher, uma moça de São Paulo. E um filho de um fazendeiro aqui perto de Franca, em Pedregulho, começou a namorar ela, né? Começou a ter um romance com ela. E esse romance gerou que ela engravidou ali. E aí ela veio em Franca para poder encontrar esse rapaz, para poder ver se eles iam casar, o que ia acontecer, que naquela época era muito difícil. Pois bem, ao chegar na fazenda, o fazendeiro era muito cruel, mandou matar Maria Conceição de Barro. Veja bem, mandou matar e colocou no táxi, e mandou que o táxi trouxesse ela para Franca, e aqui na Franca o motorista falasse que ela tinha suicidado. E o juiz aceitou isso aí. Aí depois que eu escrevi o livro Chico no Além, uma história que começa dentro de um mosteiro, numa cidade próxima aqui em Minas Gerais, chama Claraval, onde um espírito, uma pessoa chega lá, né, em desespero, pedindo ajuda, tá, a Chico Xavier, e o Chico, né, lá no além, vem ali em socorro daquela alma que está precisando dentro daquela igreja ali. E ao chegar dentro daquela igreja ali, ele encontra um sistema naquele homem de ovoide, uma enfermidade daquele senhor que ninguém conseguia ali, certo? É entender. E quando, então, Chico Xavier vê aquilo ali, disse: isso não é para mim, isso é para o doutor Alonso. Aí chama-se o doutor Alonso, naturalmente, Bezerra de Menezes, e dali eles olham para fazer aquela cirurgia, tirar aquele espírito que tinha se alojado dentro da barriga daquele senhor. E ali começa essa história, né? Contar como tinha acontecido a história de Maria Conceição de Barros, porque ela apresentava segurando a criança, chamava Damião, nas suas mãos. Depois que eu escrevi esse livro, essa moça que foi enterrada aqui no cemitério de Franca, como alma milagrosa, né? Muito visitada, o túmulo dela como alma milagrosa. Depois que eu escrevi esse livro, chegou na mão do juiz daqui de Franca, ele mudou a sentença, disse que realmente ela tinha sido assassinada, certo? E que o crime tinha prescrito. E daí então, a pessoal de São Paulo, Maria Conceição de Barro, aí eles vieram tirar a alçada dela e levou para São Paulo. Tá? Uma experiência muito grande que eu tive com o Chico Xavier escrevendo um livro, Chico no Além, né? Um romance muito bonito mesmo, um dos livros bem vendido nosso também, né? Que traz essa história de Maria Conceição de Barro. E Eurípides, né? Eu também escrevi vários livros com Eurípides, certo? Vários, né? Mas... Ou seja, eles estão sempre trabalhando, né? Eles não param de trabalhar, né? Então, as pessoas acham que eles desencarnam só porque desencarnaram, não vão continuar trabalhando, são espíritos que não vão deixar de trabalhar nunca, né? O espírito, quando galga um determinado conhecimento, né? Você vê, existe um ditado entre a comunidade espírita, principalmente, você não vai encontrar nenhum anjo no céu. Se você achar que nas colônias felizes, você vai encontrar lá as pessoas paradas lá, sentadas, qual projeto, aqueles lagos bonitos, aqueles cisnes, aquelas coisas, vocês não vão encontrar ninguém ali. Esse pessoal está tudo trabalhando, está tudo dentro desse umbral aí, ajudando esse espírito necessitado, né? É o trabalho dele. O que é o trabalho de uma pessoa que é um missionário? Ele é trabalhar com os necessitados. E se ele vem na terra, não se corrompe com dinheiro, com nada, faz um trabalho bem feito, você acha que vai lá para o plano espiritual, ficar lá com o braço cruzado, esperando o tempo passar? De forma nenhuma. Ele está aí, ó, nos meios mais adversos aí para ajudar a humanidade a evoluir e crescer. João, a gente sabe que você tem mais de 300 livros aí já publicados. Inclusive, esse livro, Chico no Além, era o que você tinha publicado quando você esteve aqui a última vez em São José dos Campos, que eu tenho esse livro, muito legal mesmo. Mas já são, naquela época eram cento e poucos, quer dizer, agora já são uns 300 livros. Eu queria que você falasse, porque muita gente pensa que livro, que médium que faz livro, é sempre psicografado. E no seu caso é totalmente diferente. Os seus são psicofonados. E, inclusive, você faz um livro, às vezes, em um dia só. Podia explicar essa técnica também, né? Ah, vamos explicar. Nós estamos fugindo da fitoterapia, hein? Mas vamos explicar assim. A mediunidade psicofônica, ela é mais direta do que a psicografia. Pensa bem quando você vai falar uma palavra. Será que você fala uma palavra com tanta rapidez quanto você escreve ela? Logicamente que não. Que até o impulso, né? Porque as pessoas acham que o espírito vem no médium, tá? E o espírito toma as mãos dele e o médium vai escrevendo sozinho. Não é desse jeito. Não funciona desse jeito, tá? Portanto, se o médium escrever um punhado de coisas erradas, não é o espírito que tem a culpa. É a falta de conhecimento do médium, tá? E a psicofonia, ela é mais direta, porque quando você já pensou, você já falou, tá? E por exemplo, quando a gente está mediunizado, a gente fica aí, ó, três horas e meia, direto, sem mexer, tá? Então, você entra por dentro daquela história. Você inicia ali, você vai entrando por dentro daquela história, você vai, como se você estivesse num teatro ali, que tudo vem acontecendo ali, e você tem que estar muito bem preparado. Se você não estiver preparado, você não consegue realizar esse trabalho, né? E é um trabalho muito bonito mesmo, tá? A gente sente as emoções que acontecem naqueles momentos, principalmente quando a gente trabalha com o espírito de Diana de Aguiar, né? Ela é muito emocionada, fica muito emocionada e transmite aquela emoção para a gente. Dependendo da história, a gente faz aquele livro quase que chorando o tempo todo, né? É uma coisa assim muito, muito bonita mesmo, né? Mais direto da espiritualidade que a psicografia. Eu já fiz psicografia várias vezes, né? Mas eu sentia que esse impulso, até chegar na sua mão para você escrever, muitas coisas são mudadas nesse meio de tempo, né? É, o pensamento, ele vai mudando. É como, por exemplo, você, de repente, está em um determinado lugar e você vê aquela poesia na sua cabeça, tá? Vem aquela poesia ali e você não escreve. Aí depois você quer escrever ela e você não consegue, certo? A mediunidade é mais ou menos desse jeito. Então, a gente tem que estar muito, muito preparado mesmo para fazer um livro, escrever um livro. Por exemplo, nós escrevemos o livro Dos Fluidos, que ele entrou em escolas aí como obra didática. Eu sou um analfabeto, sou um João Ninguém, certo? E tive a oportunidade de uma pessoa da NASA vir conversar comigo por causa do livro Dos Fluidos, certo? Foi através de psicofonia também. Então, a gente tem que olhar com a mediunidade. É um tesouro que Deus dá para nós, certo? E nós temos que fazer o quê? O médium precisa do quê? Adquirir sabedoria, adquirir conhecimento, porque muitas das vezes, se não tiver sabedoria, né? Eu digo sabedoria porque todos nós lutamos para poder cada vez desenvolver mais. E a própria Terra, né, que é a universidade da alma, e a vida é uma filosofia, a gente tem que estar sempre ligado em todas as situações para estar sempre adquirindo conhecimento para quando necessitado uma pergunta para que você responda, você tenha condições de responder da melhor forma possível. João, me diga uma coisa. Antigamente era comum as pessoas, aquele erveiro, aquela pessoa que mexia com erva no interior, era muito conhecido, muito respeitado. Eu só fui ao médico quando tinha 23 anos, porque eu era tratado sempre com ervas. Ainda continua esse tratamento aí com você em Franca? As pessoas vêm se tratar, porque a gente vê que os remédios alopáticos, os efeitos colaterais parece que é bem maior do que os efeitos tradicionais do remédio. E com você, acontece a mesma coisa com esse remédio fitoterápico? Veja bem, o remédio fitoterápico, nossa, hoje não, que hoje diminuiu muito o movimento, mas cheguei a atender aqui na instituição, mais de 10 mil pessoas no trabalho, certo? Então, a gente distribuiu toneladas e toneladas de medicamento por esse mundo todo. A gente nunca teve notícia que um remédio desse fizesse mal para alguém. Entrando no assunto da que eu amo, fitoterapia, tá? A gente, vale a pena lembrar que vocês vê lá, vamos fazer um chazinho e tal, vamos fazer um chazinho de quebra-pedra. Vai tirar com a pedra do rim. Não vai. Porque o efeito daquela erva é muito fraco. Ele é apenas um veículo condutor, que eu vou entrar nesse assunto aí na fitoterapia, que são veículos condutores, para que vocês possam entender como é que é realizado um remédio fitoterápico e por que que tem que ter o veículo condutor. Aí eu vou explicar direitinho. Pois bem, você está com uma pedra no rim ali, é mais fácil você extrair aquela pedra, comprar uma cerveja sem álcool, quente, beber, que ela vai fazer um efeito muito mais do que aquela erva quebra-pedra, tá? O que que acontece com a medicação? Nós sabemos, pelo noticiário, foi divulgado em todos os canais aí, que aquele pozinho maracujá acabava com o diabetes. Servia para tratar o diabetes. Mas por quê que aquele pozinho não conseguiu curar ninguém do diabetes? É uma pergunta que é ser feita. Olha, mas o remédio não é para curar o diabetes? Como é que não cura? O cientista estudou, tirou aquela célula lá, fez os estudos ali, cientificamente encontrou que a enzima encontrada naquela fruta era compatível a combater aquela célula ali que não produz insulina mais. Mas como é que não cura? Né? Parecia, quando deu essa notícia, todo mundo louco atrás do maracujá, né? Comer maracujá, usar o maracujá, certo? Esquecendo que o maracujá também tem outros tipos de situações que, às vezes, se a pessoa tiver algum problema, por exemplo, mental, alguma coisa assim, ele pode atuar ali no sistema nervoso da pessoa e provocar, com excesso, algumas diferenças ali. Então, a gente tem que, por base, conhecer isso tudo. E vamos falar, então, desse veículo condutor. Por que que o pozinho não cura aquele diabetes? Pois bem, por quê? Porque não vai chegar na célula doente. Por quê? Porque não tem o veículo condutor. Então, na manipulação do remédio fitoterápico, você precisa de ter esse veículo condutor. Tem que ter ali uma erva, certo? Que carrega aquele remedinho naquela célula e coloca aquele remedinho dentro daquela célula, tá? Que tá ali do diabetes. Aí ele consegue curar o diabetes. Mas ele tem que ter o veículo condutor. Nós usamos demais aqui na nossa região várias plantas com veículo condutor. Temos chapéu de couro, certo? Temos um tanto de ervas aí que serve de veículo condutor para poder levar um remedinho em cima daquela célula do doente. Para que você tenha ideia, lá no sítio lá tem uma mata nativa ainda, tá? Uma mata nativa, tem cachoeira, tem lá um lugar muito bonito, né? As pessoas que vêm de fora, que visitam lá o nosso sítio, eles ficam muito maravilhosos com aquilo lá. Então, eu estava ali, andando na trilha ali, e de repente, eu senti, quase que tocar nas minhas costas, assim. E sim, senti aquela intuição, o espírito querendo conversar comigo, e eu ali, dando atenção ao pessoal que estava ali, e naquela intenção daquele índio que estava perto de mim, que é o espírito de um índio que estava ali, que chamava Oxigurum, certo? Que olhasse para cima. Olhei para cima um pé de baúva, certo? Ela dá uma florzinha vermelha assim, o macaquinho comendo aquela florzinha lá em cima. Aí veio a intuição, o espírito falou para mim. Aí o veículo condutor para câncer de próstata. Então, por isso que muitas das vezes o remédio, a fitoterapia espiritual, ela produz um efeito mais rápido do que aquelas que é feita apenas pelas as pessoas que só manipulam o remédio, tá? Certo? Então, tem que ter esse agente espiritual por trás de tudo para nos ajudar a nós chegarmos a uma situação. Vocês devem prestar atenção, vocês que às vezes vão na farmácia, compram um remédio manipulado, mesmo que seja alopático, né? Vocês falam, tem vezes que vocês compram uma forma de remédio, parece que a forma de remédio ela é melhor do que a outra. Assim, gente, eu comprei esse remédio. Esse parece que tem efeito nenhum. O outro que eu comprei tinha efeito. Será que o cara errou para fazer essa forma? O que aconteceu? Não é que ele errou. Nas manipulações de remédio, existe uma coisa que nós não podemos esquecer nunca. Você tem que estar preparado. Se você entra dentro de um laboratório, de uma farmácia, para manipular um determinado remédio, as suas energias passam para aquela medicação. E aquelas energias fazem mal para as pessoas. Então, você tem que estar preparado com a sua alma, com a sua mente, com o seu coração. Aí, suas energias vão estar ali, aquele remédio que você vai fazer, ele vai receber um princípio ativo espiritual com uma intensidade tão grande e vai fazer um efeito que vocês nem imaginam. Eu digo isso para vocês, experiência própria, já fiz essa base, já tentei, já estudei isso aí, já fiz de tudo para poder, né? Então, existe dentro não podemos esquecer, as pessoas que trabalham com manipulação de remédio fitoterápico. Precisa de conhecer o veículo condutor. Agora, como que a pessoa vai conhecer se ele não tem uma mediunidade? O que é o veículo condutor que vai transportar aquela planta? Então, por isso que é muito importante o médium está preparado para poder manipular esse tipo de medicação. Ele conhecer, né? Então, ter contato. E o contato com esses espíritos, você tem que buscar lá os pretos velhos, os escravos, os índios. Então, você tem que buscar aquele espírito que a vida dele trabalhou com erva. Porque dentro da doutrina dos espíritos, a gente aprende. Se você é um bom médico, quando você desencarnar, você vai trabalhar no ramo da medicina, no plano espiritual. Se você é um cientista, a mesma coisa. Mas se você é lá da roça, que mexe com remédio, com plantas, essas coisas, você vai seguir o mesmo caminho seu, tá? De tentar desenvolver no plano espiritual essas formas para poder ajudar o pessoal. Então, por isso que a gente é ligado demais com essa espiritualidade. E que, das vezes, né? Muitas pessoas aí, mas João, são preto velho, não sei o que lá, meu filho é filho de Deus, é igualzinho nós mesmos, tá? E muitas das vezes, esse preto velho está muito mais evoluído do que nós, porque eu já tive a oportunidade, em desdobramento, estar nessas colônias espirituais, vendo aqueles irmãos lá, tão próximos de Jesus, que não tem, olha, né? E a gente tem recebido cada tapa na cara dessa espiritualidade, por muitas das vezes, na nossa ignorância, tentar ignorar esses espíritos que... Porque, às vezes, meu irmão, eu brigo com o espírito também. Né? Quando eu vejo a situação, doutor Alonso, não, opa, espera aí, karma aí, eu não dou conta disso tudo, não. Mas a gente sempre acaba perdendo e acaba sempre ganhando, não tem outro jeito. É, vamos aqui só falar quem está ligadinho aqui com a gente, rapidinho, né? Que a maioria também está dando um feliz dia dos pais, mas só para a gente não deixar de falar. O Lucimar Dias, lá de Franca, a Gisele e o Rivail, lá de Itaberá, o Ronaldo Knack, a Valéria, lá do Rio de Janeiro, a Maria Ângela, que é mãe do Rodrigo, a Ari Rangel também dando um feliz dia dos pais, a Ari Rangel, nosso irmão de Taubaté, o senhor Rodolfo Alexandrino também, desejando um bom domingo. O Ronaldo está colocando que belo presente ter no Dia dos Pais, ver e ouvir aqui o João Berbel. José Costa também, a Fernanda Cassal, dando um bom domingo a todos, os pais. O Aécio tem uma pergunta, daqui a pouco a gente faz. O Piero, um abraço. A Irene do Espírito Santo, lá de Santos, também com o Gustavo, mandando um abraço. O Oswaldo Barbosa, nosso irmão Oswaldo também, que é médium de cura aqui em São José dos Campos. A Cláudia Oliveira, que é lá da tenda de Umbanda Mãe Maria, a Célia Bila, nossa amiga Célia, o Rubem Los Santos, lá do Uruguai, mandando um abraço, o Daniel Rosa de Assis, fazendo uma pergunta também, a Lucelita, daqui a pouco a gente faz, Daniel, sua pergunta, a Lucelita Lopes, a Maura Russo, nossa amiga Maura, a Marta Cardia Castro, Cardia. O Ed Moreno, nosso amigo Ed Moreno, um grande abraço. A Ronália Gonçalves, lá de Remanso, mandando um abraço aqui para mim e para todos. O José Eduardo Alves Cardoso, um feliz domingo a todos. O Daniel Melo, o Antônio Bessa, um grande abraço, Bessa. O Valdeci fazendo pergunta também. O doutor Benedito Figueiredo, lá de São Paulo. O Rafael Axel Araújo. A Vera Lúcia Batalha. A Adriana Fucuda. Um abraço ao colega João Berbel. Ela está mandando aqui, a última vez que o vi pessoalmente foi antes da pandemia, ali na Rádio Boa Nova, que ele estava junto com a esposa. O Ari Rangel fazendo uma pergunta também, daqui a pouco a gente faz, e a Mara Santos mandando um feliz Dia dos Pais também. Daqui a pouco a gente teve participação também pelo WhatsApp aqui. Isso, quer falar aí? O pessoal que entrou aqui no WhatsApp, só voltando aqui um pouquinho mais. A gente tem aqui o Iramir, a minha mãe, que você já comentou, né? Uhum. Deixar aqui também, peraí que o Iramir mandou, o Marcos Gaio Gama, né? Mandou bom dia a todos os amigos. A Antônio, o Piero aqui, desejando feliz dia dos pais a todos os papais. Antônio Varoto, Paz e Luz. O Piero colocou aqui também a caravana de Uberaba, depois a gente fala também que vai ser dia 11 a 15 de outubro lá, saindo aqui da AME. Então vale a pena aí ficar ligadinho, a gente já comenta. O Ed Moreno mandou a foto lá, a gente falando do tema, mandou a foto lá junto com o nosso irmão, o Edson Barbosa, lá do Recanto Irmã Sheila. Teve trabalho ontem e o Ed estava marcando presença lá. A gente está com muitas saudades dos trabalhos de cura lá do nosso irmão e médium Edson Barbosa. O Rafael Excel, né, da Aécio César, mandando bom dia aqui. A Valéria do Rio, que a gente tinha comentado, e o Oswaldo Barbosa mandando aqui que dia 15 de agosto vai ter harmonização musical com o Jorge lá na Framan, a Fraternidade Maria de Nazaré. Então vale a pena participar aí dia 15 de agosto, a partir das 18h30, lá na rua Juriti, 347, Vila Tatetuba, e passas de cirurgia espiritual lá com o nosso irmão Oswaldo Barbosa. Então é isso. Então, quer fazer a pergunta do Aécio? Depois da pergunta do Aécio, a gente faz um intervalo. O Aécio César, de Sete Lagoas, pergunta para você. A fitoterapia espiritual está relacionada a alguma cultura específica ou é praticada de forma global? A fitoterapia, ela é praticada de forma global. Todos os países valorizam demais, né, a fitoterapia. Por exemplo, hoje nós temos quase que no mundo inteiro a farmácia viva, né, que são manipulada a medicação fitoterápica. A fitoterapia está em toda parte, está em todo lugar. A fitoterapia está na sua alimentação, a fitoterapia está em todos os lugares da nossa vida, tá? Naquele chazinho que você bebe, naquela saladinha que você come, certo? Porque todos os tipos de planta existe um princípio ativo que faz bem à nossa saúde, né? Então, quando você vai comer um tomate, certo? Você vai saber que aquele tomate também é uma fitoterapia, porque ele vai te ajudar com um problema de próstata, né? E você vai comer várias frutas também, né? Uma melancia vai te ajudar muito com seus rins, né? Várias outras situações. Se você olhar o lado fitoterápico, né? Você vai encontrar ele dentro das cozinhas, em todos quanto lugares, né? Não manipulado na forma de um remédio, tá? Não manipulado na forma de um remédio. Mas você vai encontrar isso aí e as plantas fazendo bem para a humanidade. Desde quando o homem pisou pela primeira vez aqui na Terra, deixando de ser um animal para transformar em humanoide. Ele se alimenta das ervas, se alimenta das plantas. Então, quando se fala em fitoterapia, você pega, abrange, e essa área é uma área muito grande mesmo, né? Que você vê a planta, o tanto de princípio ativo que ela tem, tá? O quanto de remédio existe nesse mundo todo aí, construído pela fitoterapia. A fitoterapia, ela não vai produto químico, tá? Quando usa produto químico, ela deixa de ser fitoterapia, tá entendendo? É muito bom explicar isso aí, tá? Que as pessoas entendam, mas de todo lugar que a gente tem passado, eu já viajei muito, né? Eu viajei, inclusive, para os Estados Unidos, tá? Rodei os Estados Unidos todo ali, fazendo cura espiritual, dando remédio para os outros, vendendo livro nosso também, porque graças a Deus foi a venda dos livros. Lá nos Estados Unidos, nós construímos o Hospital da Caridade aqui em Franca, né? Que atendeu, fez um trabalho fantástico com o Covid-19, né? Tivemos a oportunidade de atender 230 pessoas e tivemos 2 óbitos, né? Então, foi um trabalho fantástico de toda uma equipe, né? Inclusive, até as pessoas falam assim, mas lá no Hospital do João tem espiritualidade, né? Por isso que teve poucos óbitos. Não é nada disso, a espiritualidade está em todo lugar. Qualquer lugar que você for, que você fazer um trabalho bem feito, que você pedir, os espíritos estão ali para te ajudar. Mas quando as pessoas dentro dos hospitais, primeira coisa, pensa num dinheiro, quanto vale a pessoa morta ou quanto vale a pessoa viva, e cria-se a indústria da morte em torno de você por causa do dinheiro. Logicamente que nós vamos ter muitas pessoas mortas, mas quantos realizam um trabalho sério, um trabalho com amor, com carinho, a gente consegue, né? E o nosso remédio fitoterápico lá, eu não podia dar o remédio para os pacientes, mas os médicos que trabalhavam comigo, eu tinha uma forma de remédio, que era o JR1R3. Então, todos os enfermeiros, todas as pessoas passavam lá e tomavam, tá? aquele remédiozinho, tá? E eu não tive nenhuma contaminação com nenhum profissional que trabalhou junto com nós com Covid. Nem mesmo aquela pessoa que entrava lá dentro para pegar aquela roupa suja para poder lavar. Então, remédio terapêutico nos ajuda muito, mas muito mesmo, né? Desde que, já falei para vocês, que ele tenha o veículo condutor para ele poder fazer efeito. Se não tiver isso, não vai virar nada, não vai acontecer nada. Então, por isso que a fitoterapia, que tem um agente espiritual, certo? Para poder te ajudar, ele abre muitas portas, né? E a gente vê, por exemplo, os países asiáticos, né? O tanto que eles usam, o tanto que eles valorizam a fitoterapia, né? Quase todos os países aí, né? Acho que poucos países não utilizam da fitoterapia, né? Fitoterapia, isso mesmo, tá? E a gente, respondendo a pergunta desse irmão, e é tão gostoso mexer com isso que vocês nem imaginam. A gente tem uma indústria farmacêutica aqui em Franca, onde a gente manda remédio para o Brasil inteiro, né? E, graças a Deus, nunca tive a notícia que uma medicação dessa viesse fazer mal para alguém. O Daniel Rosa de Assis, aí de Goiânia, ô João, tem uma pergunta para você. Amigo João, na aplicação da fitoterapia, há benefício do perispírito ao corpo físico, evitando a intoxicação das alopatias, sem prejudicar a química nos rins, o fígado e sem efeitos colaterais? Veja bem, a fisioterapia, ela tem um potencial muito grande de curar as doenças da alma. Por quê? Porque quando você está envenenado com um remédio alopático, você está com gama GP do fígado lá em cima, está com a creatinina dos rins lá em cima, pelo excesso de anti-inflamatório, para te curar ali um problema que você tem de um reumatismo, ou que seja o ácido úrico em excesso no sangue, tá? Alguma enfermidade dessa natureza, porque que ocorre o seguinte, na medida que você vem, tem a sua vida, tem aquelas dívidas que você traz do passado. E tem muitos daquelas que são acidentes de percurso, né? Acidente de percurso quer dizer o quê? Você vai lá, começa a beber debaseadamente, se alimentar, fazer aquela estripulia toda, com álcool, tudo, você vai danificando o seu corpo e danificando o seu corpo espiritual. Nós chamamos de acidente de percurso, porque é acidente daquela própria encarnação que você está tendo ali. Fora as outras que nós já trazemos, porque aquilo ali tudo que você está utilizando, você está criando manchas no seu corpo espiritual e numa encarnação futura você vai vir com essa deficiência. Mas na medida que você usa um remédio fitoterápico, é que aquele remédio você sabe que ele é espiritual, imediatamente você vai tendo aquela noção de que você está aproximando da espiritualidade, que aquilo está te fazendo bem e que aquilo vai te curar, né? E na medida que você sabe que aquela planta ali vai levantar o seu astral, e na medida que você vai se curando, levantando o seu astral, você vai verificando, através da melhora do seu corpo, que você precisa de melhorar, porque você tomou um tanto de remédio alopático, ele te matou. E você tomou um remédio fitoterápico, vagarosamente ele vem recuperando. É muito lento o tratamento fitoterápico, mas ele vem te elevando, na medida que vem te elevando, ele vai obrigando você a pensar, e na medida que você vai pensando, que você vai modificando. Puxa vida, tomei esse remédio, que esse remédio vem lá do centro espírita. Tá? Olha, é um médico de cura. Que maravilha, que coisa maravilhosa. Então ele vai mudando. Na medida que ele vai mudando, que ele vai modificando, aquelas manchas no corpo espiritual, ele vai apagando. Deus nos enviou na Terra para nós evoluirmos, para nós crescermos, tá? E nos dá toda a chance de nós evoluirmos, de nós crescermos, né? E dessa forma, através desse remédio, fitoterapia espiritual, é uma chance que as pessoas têm também de curar as doenças da alma. São 9 horas em ponto.

Franca do Imperador. Por que que tem esse nome, Franca do Imperador? É, Franca do Imperador, segundo o pessoal que passa para nós aqui, é que o Imperador veio em Franca e se hospedou em Franca, né? Então, por isso que tornou Franca do Imperador. Mas a Valéria, lá do Rio de Janeiro, né? Ela trabalha no como é que é o nome? Pabem, né? Pabem, que é do Dr. Bezerra de Menezes lá também. Mas ela viaja muito para Uberaba. E ela está fazendo a colocação aqui até. Olha. Bom dia, amigos. De acordo com o que você comentou aí, João, ela diz, é por isso que quando eu tomo um remédio da Casa da Sopa Dr. Fritz de Uberaba, faz um efeito imediato. E mesmo o remédio comprado, mesmo fitoterápico, o resultado não é igual. Então, é esse agente condutor que você está falando, né, João? É que a gente tá explicando. O remédio, quando tem o tom espiritual, né? É igual eu te falei para você, os veículos condutores, né? Que é impossível a pessoa... Porque de um organismo para o outro, de um ser vivo para o outro, muda de muitas energias, muda demais o pensamento, muda de muitas coisas, né? E muitas das vezes, ao manipular um determinado medicação, você necessita de encontrar uma forma universal que atenda a essa necessidade. Então, essa forma, ela muda muito, tá? De situações para situações. E se o médico que está ali não tem esse conhecimento, ele não vai conseguir realizar ali um tratamento, né? Um veículo condutor que vai atender a necessidade de povo. E muitas das vezes ali numa sopa, né, onde várias pessoas, todo mundo com pensamento voltado ali para ajudar aquelas pessoas, né, mexendo com esse caldeirão de sopa, vai se colocando ali dentro também aquelas energias, tá? Como eu disse para vocês, da manipulação, das coisas todas, vai colocando aquela energia, aquela sopa serve também como um remédio para as pessoas que tomam. O Aécio também, que tinha feito a pergunta aquela hora, ele também colocou aqui em outro. Ele colocou aqui para me perguntar. Por exemplo, tem alguma planta? Ele está perguntando se tem alguma planta que pudesse amenizar o embaraçamento das vistas que a pessoa tem por causa da diabetes. Veja bem, nós temos um remédio aqui que chama D1, tá? Que atende a necessidade do diabetes. E temos também os nossos colírios, tá? Que nós colocamos, né? Mas o olho é muito complicado, né? Para a gente falar uma planta aí, não vai. E nenhum médico, nenhum pessoas que tenha responsabilidade vai indicar que você coloca algum tipo de remédio planta no olho, que é muito perigoso. Porque as plantas também, elas são diferenciadas. Numa determinada parte, pelo tipo do solo, ela produz enzimas diferentes. Tem plantas que são hermafroditas, ela produz de um lado um tipo de remédio, do outro lado outro tipo de remédio. Então isso é muito perigoso, né? Que nem pessoas indicam tanto de coisa, água com arruda, umas coisas doidas que indicando, é perigoso. Remédio é perigoso, tá? Nós aqui, por exemplo, toda a medicação nossa é passada pela vigilância sanitária, certo? Nós temos todo mês um fiscal da vigilância sanitária fiscalizando, olhando as nossas águas, porque as nossas águas, ela passa para a estação de ozônio, depois é destilada, tá? Para poder fazer determinada medicação, principalmente na área de colírio, né? Tem que ser puro, puro mesmo, para colocar no olho. O olho é uma coisa muito perigosa. E se alguém mandar você, seja ele por área de médico, de médio, alguma coisa assim, não coloque nada no olho. É perigoso, tá? Viu? Nós temos lá o colírios, né, que já foi comprovado, certo? Ali pelos nossos técnicos, tudo, que não tem contraindicação de forma nenhuma. Mas eu não arrisco de jeito nenhum, certo? Pedir que as pessoas utilizem determinadas plantas. Ah, mas a planta é inociva. É inociva aqui, certo? Lá ela vai produzir outro efeito. Ela muda muito, né? Ela muda demais. A planta de um lugar não é a mesma forma que do outro lugar. Os princípios ativos delas são completamente diferentes. É onde nós temos que tomar cuidado, tá? Eu te falo isso porque já tentei manipular remédio em várias partes do Brasil e vi a diferença daquelas plantas do Nordeste com a planta aqui da nossa região. Já vi a diferença da planta lá do Sul com a nossa aqui. Então existe uma diferença e é grande. Porque a planta, através da fotossíntese, que ela, muitas das vezes, tem que alimentar do alimento que está na terra. Às vezes, a terra tem um tipo de calcário diferente e ela vai jogar aquilo na seiva dela, através da fotossíntese. Ela vai jogar aquilo lá nas folhas, vai jogar aquilo ali e, muitas das vezes, vai se tornar diferente de um lugar que o solo é totalmente diferente, que a planta se alimenta de outro tipo de alimentação, tá? Então, a diferença é muito grande, é como nós mesmos, tá? Nós estamos aqui, vamos lá para a China, alimentar com aquilo que a China, até nós acostumarmos com o alimento de lá, outra parte do Brasil, nós não vamos sentir muito até adaptar aquela situação. As plantas são a mesma coisa. Para adquirir remédio tem que passar pelo doutor Alonso, ou encaminha pelo correio, alguma coisa assim. Isso, tá? Temos o nosso trabalho online, né? Uhum. E que as pessoas quiserem, entrem em contato lá com o IMA, lá, certo? Ou vem aqui na Franca buscar, para mim... Esse trabalho online, como é que tem o endereço, João? Para a gente anotar. Hã? Aqui, passar. O trabalho online entra em algum site, alguma coisa? Ah, tem o site do IMA lá, deixa eu ver, não marcar aqui para mim, não, tá? Eu sou... Cabeça muito ruim, tá? Eu não guardo muita coisa na cabeça, não, tá? Eu sei que eu posso passar para vocês aqui, por exemplo, tá? Mandou falar aqui, ó. Olha que eles me mandaram escrever, me falar para vocês de vender propaganda nossa aqui. Lembrar e falar do almoço do dia 2 do 9, tá? Esse almoço do 9, eu faço aniversário dia 30 de agosto. Vamos fazer um almoço lá para adquirir renda para a instituição, né? O telefone é 16, né? Que é o código de área. 3705-4411. Esse telefone é horário comercial, tá? Esse aí é horário comercial. Agora tem o celular, né, que comanda esse aí, o Gabriel. É o 16-99-249-43-99, tá? Maiores informações, 24 horas, é... Deixa eu ver se consigo ler isso aqui. É 16... É 99-19-8-35-63, tá? 99-198-35-63. Esse é o telefone do Gabriel que vocês têm aí, né? E o site... E as pessoas entram aí. Tá aqui, eu tenho... No nosso site também. É, eu tenho aqui. O site é Espiritismo, doutor... Procurar João Berbel, vai achar tudo lá. E os nossos sites, tudo tem lá. O site é espiritismo.dralonso.com.br. Aqui é o... espiritismo.dralonso.com.br. Isso. Instituto de Medicina do Além, IMA. É, IMA, Instituto de Medicina. Mas o IMA é um nome fantasia, viu? O nome da instituição é Obras Essenciais, Dr. Ismael Alonso e Alonso. Uhum. Tá? Essa é a instituição mesmo que... As obras essenciais, né? Tem a escola Madre Teresa de Calcutá, o sítio lá que é a fazenda, 13 de maio, tem o Hospital da Caridade, tem o laboratório Dula Sabe de Melo e tem todo o complexo, né? Para que você tenha ideia, todo esse complexo é comandado pelas obras essenciais, Dr. Ismael Alonso e Alonso. E esse é o IMA, tá aqui, é ima.org.br. É, isso aí é o Instituto de Medicina do Além, né? Esse é o nome fantasia, tá? É todo mundo. Esse IMA aí é o seguinte: quando nós escrevemos o livro dos fluidos, né? E tinha um amigo lá do estado do Ceará, o nome dele muito conhecido, né? Nós chamava ele de Irmão Bem-vindo, né? Ele que ajudou a fundar a Federação Espírita do estado do Ceará. E ele já tinha lido tudo quanto é livros que se podia ler cientificamente, e nem já procurava mais. Ele tomou notícia do livro dos fluidos, né? E através do livro dos fluidos, ele se encantou com o que lá, então queria me conhecer. E ele veio aqui em Franca. E ao chegar em Franca, a gente tem um tipo de trabalho que é através da respiração, tá? Através da respiração, você sobe o pH do sangue e você começa a girar muitas energias magnéticas. E os espíritos atuam através do quê? Através dessas ondas de calor, através dessas ondas magnéticas, tá? Ele atua ali através das ondas magnéticas. E nós fizemos o processo com ele lá, e ele ficou medianizado. Ele começou a trabalhar com Bezerra de Menezes. Depois de uma idade bem adiantada, Irmão Bem-vindo se transforma no médico lá. E aquele monte de gente procurando ele lá, porque ele era uma pessoa muito boa, né? Ele foi secretário do Tesouro Nacional. Ele era advogado, tal, tal, tal. E dali ele surgiu aquela mediunidade. Então ele queria, assim, ó, eu, o doutor Bezerra de Menezes está falando para mim que hoje nós temos que saber na onde nós vamos construir o centro do doutor Alonso. Um colega nosso aqui, Jamil, que sempre estava junto com ele, que era praticamente motorista dele, começou a rodar. Então, começou a rodar aqui no bairro. Aí chegou aqui no bairro, ele mandou parar o carro. Naquela época, disse que era tudo mato. Para aqui, aqui. Bezerra de Menezes está falando para mim que aqui vai ser o IMA, Instituto de Medicina do Além. E vamos embora. E daí, foram para o hotel. Chegou no hotel, como ele era fundador da Federação Espírita do Estado do Ceará, o pessoal de Franca procurou e teve o senhor José Ramon que procurou ele. E aí, falou, senhor José, o senhor tem um terreno assim, assim, assim, assim? Tem. Então, esse terreno está preparado para o trabalho de cura do João Berbel. E tem mais uma coisa, o Bezerra de Menezes está falando que lá vai chamar o IMA, Instituto de Medicina do Além. E tinha um outro advogado perto, mas esse nome não dá certo, não funciona. Não tem problema nenhum. É Instituto de Medicina do Além. Não tem nada ligado. Quando se fala o além, não tem nada ligado às coisas da terra. E dali, aquilo ficou impressionado, pegou e fez a doação dessa chácara, né? Que hoje é a parte de cima dela, uma chácara de 5 mil metros, né? Que alberga o nosso hospital. E nós já compramos a outra parte de baixo, só a nossa área hospitalar. São 6.350 metros quadrados, tá? A capacidade do nosso hospital é para 120 leitos, né? Hoje nós temos 50 leitos que já está à disposição, tá? Mas existe um projeto muito político, uma perseguição muito grande sobre nós aqui em Franca, tá? Principalmente do prefeito aí, que fatores religiosos e outras coisas aí que a gente vem lutando com muita dificuldade mesmo, tá? Para que você tenha ideia, as nossas escolas é mantida através da venda dos nossos livros. E a gente vem lutando com uma dificuldade muito grande por causa dessa perseguição, tá? Política e religiosa dentro de Franca. Apesar de toda a Câmara do Vereador, os vereadores é a favor nosso, apenas o prefeito que não é a favor nosso, né? Mas a grandiosidade, tá? Que a gente encontra nas pessoas de boa fé e de boa vontade faz com que nós mantemos o nosso trabalho da melhor forma possível, seguindo as orientações espirituais. O João, o Valdeci Braulio tem uma pergunta para você. O médium João Berbel já teve a oportunidade de ir em espírito para outros orbes e conheceu outras ervas curativas que nós ainda não temos aqui no planeta Terra? Não. Olha, esse negócio de fazer essas viagens astrais aí, certo? Para nós, para mim, que eu sou muito imperfeito ainda, eu nem pensei, nem pedi, nem nada. Por quê? Você veja bem, a nossa atmosfera, o sete círculo que funciona, a atmosfera, estratosfera, hemosfera, magnosfera, as esferas que nos protegem de nós, certo? Por que que existe através dessas esferas que nos protegem aí, tá? Para evitar que corpo estranho, carregado de vidas que vem prejudicar a nós aqui na Terra, como nós tivemos o próprio Covid-19 aí, espiritualmente nós tivemos notícia de que esse vírus já estava congelado há muitos anos, né? Aqui nas geleiras aqui do nosso planeta. Com o aquecimento que está assustando cientistas, que está assustando todo mundo aí, eles descongelaram. Imediatamente entraram nos peixes. E os peixes na cadeia alimentiva um do outro, foi até que os animais, as águias de pesca, os animais de pesca, foi mordendo aqueles peixes, adquirindo aqueles vírus e entrando numa cadeia tão grande até ele chegar a hospedar no morcego e depois passar para nós, seres humanos. Então, existe essas esferas, mas espiritual também existe, tá? Esse negócio da gente montar numa nave aí, ir lá para outro orbe, fazer uma... é muito complicado, é muito difícil, tá? Porque porque sobre a navegação, nós temos que ter um conhecimento muito grande de navegação. Por exemplo, para mim, a montar no avião, para mim, pousar em algum lugar, tem que ter um curso, tem que saber as coordenadas, eu tenho que entrar ali, saber como que eu vou fazer para viajar em cima daquelas coordenadas para poder pousar naquele determinado local. Então, por isso que existem as escolas de aviação mostrando as pessoas como navegar. Porque existe, no nosso tema solar, uma dificuldade muito grande para nós, espíritos, tá? Penetrar em determinadas situações ou áreas. Ora, só que nas áreas umbralinas aqui, é uma dificuldade dos espíritos, às vezes, em resgate, buscar um espírito doente ali embaixo para poder trazer ele, para fazer o reencarne dele aqui na Terra. Dessa mesma forma, é o sistema solar. Da mesma forma que existe esses anéis que protegem a Terra, o Galileu Galilei, né, nos ensina que existe... são espíritos esfera que protegem a Terra. Esses anéis, eles chamam de espírito esfera. Então, na medida que você vai evoluindo, você vai crescendo aquela esfera maior. Até um ponto de que você esteja preparado ou para você ir para um planeta mais adiantado, mas mesmo assim, tá? Você precisa de estar preparado para aquilo, para fazer aquela viagem astral, né? Porque se nós olharmos na área material, ver o tempo, a reação do tempo e a velocidade, nós vamos ficar para trás. Porque, veja bem, eu estou conversando com uma pessoa que tem a mesma idade, vamos supor que eu tenha 40 anos. Eu faço uma viagem numa velocidade anos-luz, certo? E às vezes que dura 5 minutos, eu vou encontrar aquela pessoa de 40 anos com 100 e poucos anos, eu vou estar praticamente numa idade só. Então, para você romper essa barreira toda de uma distância a outra, mesmo em espírito, é uma dificuldade muito grande. Veja bem, para que você possa entender. Vamos supor, nós estamos aqui na Terra, a gente olha para cima, a gente vê uma luz de um planeta lá em cima. Vamos supor que aquele planeta está a 2.000 anos-luz de nós, certo? Então, se lá existe vida orgânica da mesma forma nossa, o pessoal que estiver lá vai ver nós na época que Jesus estava aqui na Terra. Está me entendendo? Então, essa diferença de espaço e de tempo é muito dificultoso. Escrevi muito sobre isso aí. Por exemplo, tem uns planetas que faz um adiantamento pelo sistema nosso. Se nós olharmos para a Via Láctea, nós vamos ver que o sistema solar é um pedacinho, ela é oval, nós estamos lá no finzinho dela. Veja bem, para nós sair daquele finzinho, atravessar do outro lado, leva 100.000 anos-luz, tá? E na parte de largura são 10.000 anos-luz. Mesmo para o espírito fazer uma navegação numa dimensão totalmente desconhecida, que ele não aberga conhecimento de forma nenhuma daquele, ele não vai conseguir, porque vai encontrar aquelas nebulosas para frente, onde dá início à vida ali, várias situações de miasmas completamente diferente a que nós vivemos na Terra. Por isso que não tem jeito, o espírito chega aqui, não, eu sou inteligente, vou sofrer aqui, não vou sofrer aqui, vou construir ectoplasmicamente, através do ectoplasma, uma nave e vou fugir para outro mundo feliz. Não há essa possibilidade de jeito nenhum, porque mesmo existe uma ordem tão perfeita, certo? Entre os planetas e entre aqui a nossa Terra, né? Que é comandada, esse sistema solar, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, um espírito que aberga um conhecimento muito grande, tá? Na medida que a gente foi se aprimorando nesse caminho, foi se entendendo as diferenças, né? Por exemplo, você está num sonho, de repente você acorda ruim, porque você visitou alguma parte aqui do nosso planeta, alguma coisa aqui, que não era benéfica, fez mal para o seu espírito. Agora imagina sair fora do sistema solar. Imagina para você vencer. Como a Terra tem aquelas esferas que protegem, o sistema solar também tem energia. Qualquer corpo estranho que entrar aqui, ele vai explodir, certo? Eu vi um comentário muito grande entre o meio espírita, que o planetoide, que o ecólogo estava invadindo o sistema solar. Isso não acontece, certo? Porque se isso acontecer, descontrola todo o sistema, descontrola todos os nossos satélites de todos os planetas. e gira-se uma dificuldade muito grande. Então, isso é impossível. Agora, quando, então, a gente tem que ser exilado deste planeta para outro orbe, existe todo um órgão competente, que nem o próprio Chico, eu ouvi dele uma vez, que a própria Lua estava servindo de plataforma para aqueles espíritos que não iam reencarnar na Terra mais. Então, com certeza, ligado a espíritos naves, né, de planeta superior à Terra, ou da nossa própria Terra, de transporte de espíritos, sim, esse pode abrigar condições de fazer essas viagens astrais, porque tem conhecimento das coordenadas de todos os lugares, o que pode, o lugar que pode passar, o lugar que não pode passar, sabendo que eles não viajam na velocidade da luz, mas no pensamento, que é milhões e milhões de vezes mais rápido do que a velocidade do ano-luz. João, o que, que você poderia falar das ervas que está na moda? Que nem, por exemplo, agora, ora por nobis. A gente vê na televisão fazendo propaganda de vários tipos de remédio. Isso, e também serve para comer. Antigamente tinha o ipê roxo que curava até câncer. E agora tem o açaí que os alemães já patentearam dizendo que é dele. E o que, que você poderia falar sobre essas coisas todas? Deixa bem, respondendo oracunose, aquela planta, ela serve para comer. Só que tem uma planta que é diferente da outra. Existem duas qualidades. É muito bom o povo ver se, eu não me engano, aquela que produz uma florzinha branca, ela não é bom. Aquela que tem aquela florzinha mais colorida, puxando mais vermelhado, mais rosa ali, aquela que é boa para comer. E é um excelente remédio, tá? É um excelente remédio. Pessoa inteligente pode usar à vontade. Pode refogar ela e usar como mistura. E o remédio, ora por nobis, que está sendo vendido aí, tem propaganda na televisão do ora por nobis? Veja bem, nós usamos esse remédio na sua multimistura, tá? Ele é hidratado, certo? Feito, ele é hidratado, ele passa por hidratação, desidratação, e ele vira uma folha seca e você moe aquele pó, encapsula aquele pó. Só que o princípio ativo daquela planta é muito menor do que você for lá no pé e comprar uma feira, o lugar que você for comprar e fazer você alimentar dele direto. O nosso irmão Ari Rangel, né, lá de Taubaté, ele é da casa de Eurípides. Ele diz, em nossa casa espírita fazemos um xarope manipulado, que é muito procurado. Eu conheço, é um xarope muito bom mesmo que é feito lá. Certa feita, presenciamos entre os espíritos um amigo espiritual jogando fluidos, além das ervas. Isso é comum? Claro. Se você criar um campo altamente passivo, positivo, para que a espiritualidade possa penetrar ali, com certeza vão te ajudar. Principalmente, os espíritos trabalham com fitoterapia, né? Em xarope, nós temos aqui vários tipos de xarope, né? Temos Z1 e Z2. Temos o xarope Z1, certo? Que nós aplicamos pessoal que tem diabetes, porque não tem adoçante nele. Tem um adoçante, mas não é prejudicial ao diabetes, né? E temos Z2, né? Que pode dar para as pessoas que não têm diabetes, que é a base, que o xarope dele é a base de açúcar. E vale a pena lembrar que os nossos xarope, né? Eles usam muita planta. Certo? Nós usamos uma variedade de planta muito grande no nosso xarope. E ele é a base de própolis, né? Que dá uma vantagem muito grande, né? E também agrião, cebola. Usamos muito essas ervas, né? Então tem tantas ervas que para mim só pegar a receita dele e passar para você, porque eu não lembro de tudo, não. Mas é um xarope que tem atendido a necessidade de muita gente. Muita gente vem de longe mesmo buscar esse xarope, para que você tenha ideia. Por mês, aqui sai mais ou menos de 5 a 6 mil frascos de xarope, e eles são grandes, né? São de 500 a 500 ml. José Eduardo Cardoso tem uma pergunta para você. Caro João, gostaria de saber se você já teve alguma experiência no tratamento da dependência química com a fitoterapia. E se já teve, quais foram os resultados? Olha, eu tenho um cunhado de voluntário que trabalha comigo, tá? E um está comigo, outros já se afastaram, que através da fitoterapia teve um resultado muito grande. Mas a dependência química, a gente usa mais o trabalho espiritual, tá? Ele necessita mais do trabalho espiritual. Lógico que a fitoterapia ajuda. Lógico que ajuda muito, tá? Mas o que mais atua sobre ele é orientação espiritual. Você convencer a pessoa, tá? Porque tudo na nossa vida depende da pessoa, se a pessoa querer. Por exemplo, você é fumante. Eu tenho remédio para parar de fumar. Eu tenho remédio para nascer cabelo. Eu tenho mais de 300 formas de remédio dentro da nossa indústria farmacêutica. Veja bem. Agora, quando você tem remédio para parar de fumar, você vai estar com vontade? Você quer parar? Porque se a pessoa não quiser, não adianta nada, tá? Ou com a droga, ou qualquer coisa. Na medida que ela tem a vontade, que ela quer parar, logicamente que o remédio vai ajudar muito. E você ali junto, tá? Com conselho, ajudando a pessoa, incentivando a pessoa, tá? Porque quando você trabalha com essa área das pessoas viciadas, né? Que eu tenho aí vários trabalhos dessa forma, aqui no IMA, ajudando esse pessoal todo aí, a gente olha com carinho, olha com amor. Você não pode desprezar a pessoa. Você tem que encontrar a palavra certa para incentivar a pessoa, mostrando que ele tem condição, que ele pode, né? E através disso aí, com a medicação, a gente tem ajudado muita gente necessitada. Legal. O Aécio César tem uma outra pergunta, ô João. Existiria alguma planta direcionada para a enfermidade de cães, a velhice, por exemplo? Eu tenho vários remédios, tá? O mesmo remédio que trata dos animais é o mesmo remédio que trata do ser humano, tá? Eu tenho várias formas, né, de medicação que a gente aplica, tanto no ser humano e nos cães. Eu vou te contar para você. Como que todos os cachorrinhos que a gente atua sobre eles saram, né? Principalmente com tumores, com um punhado de situação, eles recebem mais a cura do que o ser humano. Eu não sei se ele age através do instinto que vem desabrochando a inteligência ali atrás, até que um dia aquele instinto se transforma numa consciência e numa inteligência, transportando de animal para humanoide. Mas é uma ação tão grande, tem que cuidar de tantos animais. Eu tenho uma filha, a Simone, minha filha, né? Ela é médica veterinária. Aqui dentro de casa tem uns 10 cachorros. Tem que ser que ela briga com ela para não trazer mais cachorro para cá, né? É cachorro dentro dos quartos, é cachorro para tudo quanto é lado aqui. Mas a gente vê que várias formas de remédio que eu passo, mesmo que eu passo para o ser humano, eu passo para os cachorros. Falando aqui de mais algumas pessoas que estão ligadinhas conosco. Nós tínhamos falado antes, mas está aqui também a Mara Santos, o Bernardo Varoto, desejando um feliz Dia dos Pais para todos, João Paulo Gonçalves, já foi falado, a Maria Siqueira, a Érica Leandro, a Dona Marli Alexandrino, desejando Dia dos Pais, muito bom para todos, o Ed Moreno, a Elaine Alonso, José Eduardo Alves Cardoso, que foi feita a pergunta, né, Rui? Saber se já teve alguma experiência em tratamento de dependência, foi feito. A Marta Mara, a Mara Gonçalves Santos, a Ludmilla, dizendo que o programa é excelente, ainda mais aqui com o João Berbel dando essas explicações. Fernando Petit, a Helene Trindade, a Helene é a fofinha, lá de Aracaju. Grande abraço para ela. O Tiago Borges, nosso Tiago aqui também, o João Ramalho, a fofinha pediu o endereço, o Rodrigo colocou aí, Ricardo Carmona, a Maria Siqueira, o Dinho, mais uma vez, aqui entrou também. Aí a Ludmilla está fazendo a pergunta aqui também, João. Qual a sua opinião sobre em relação aos óleos essenciais? Como? Não entendi a pergunta. A sua opinião sobre os óleos essenciais. Chega nessas farmácias aí de que vende produto homeopático, muitas vezes produtos de manipulação, e tem esses óleos aí que vende naqueles frasquinhos. Serve para uma coisa, serve para outra? Ah, óleos. É. Entendi completamente. Uhum. Ao contrário, você me desculpa aí. Uhum. A gente tem que responder um pouco rápido, porque é muita pergunta, né? E cada pergunta dessa, se você dá para você falar mais ou menos uma meia hora e a gente tem que encerrar. Bom, existe óleos de tudo quanto é natureza. Eu acho que a pessoa deve chegar, né? Olhar a embalagem, pegar até a origem de onde esse óleo, né? Para poder não comprar um determinado agente que possa prejudicar sua pele, né? Então, eu acho que ela deve verificar direitinho e também, né? Tomar informação, hoje tem uma internet aí que nos dá aí uma garantia de que muitos tipos de óleo, de situações, era verificar direitinho para não comprar qualquer coisa, né? Porque a gente não sabe o que, que é que está manipulado naqueles óleos. Que ela faça uma pesquisa em cima, vê quem usou, se funcionou, se não funcionou, e ela pega e adquire. É, então, aqui só uma... É... Alguém também perguntou da pomada Vovô Pedro. É o mesmo... É o João Paulo Gonçalves. É. A pomada Vovô Pedro, João. É antiga, né? Nossa, é uma pomada... Por isso que eu falo para vocês. É uma pomada espírita, né? É uma pomada ali que um grupo prepara direitinho espiritualmente. Tem pessoas que... Tem grupos que ficam 2-3 dias ali preparando antes de poder fazer a pomada, que eu tenho conhecimento que essa pomada Vovô Preto é Pedro, ela é manipulada no Brasil inteiro, né? Então, ela... pessoas que usou, foi fantástico, uma pomada maravilhosa. Esse grupo que deu origem a essa pomada Vovô Pedro é uma vantagem muito grande. E no IMA nós também temos as nossas pomadas, né? Nós temos, por exemplo, ou tem várias pomadas que são gels, né? Que a gente, por exemplo... Como o Vovô Pedro é feito à base de vaselina, né? Vaselina medicinal, nós temos o gel, tá? Por que a vantagem da pomada com vaselina? Vou explicar para vocês. Eu chego lá, a pessoa diz, mas fica, a pele fica melada ali muito tempo, fica aquele trem ali, né? E demora para... É porque é feito de vaselina. A vaselina, ela embaça mesmo a pele ali. O gel não, o gel é mais rápido. Só que a medicação realizada com vaselina, ela tem durabilidade de poder te atender mais do que o gel. Por quê? Porque o gel você passa ali, ele seca rapidamente. Você passou ali 2-3 minutos, você pode passar a mão, já está sequinho. Então aquela erva que estava tá naquela pomada, ele já vaporizou, ele já sumiu. Agora, enquanto aquele que está na vaselina, aquilo ali vai ficar muito tempo ali, naquele princípio ativo, naquele agente químico, que é a vaselina, vai ficar naquele lugar do corpo ali muito tempo, você está entendendo? É mais ruim de usar, mais chato de usar, certo? Que o gel é diferente, você passa o gel já some, né? É rapidinho. Agora, quanto a vaselina, ela fica ali, né? Pastosa ali, mas para um determinado tipo de enfermidade, com a vaselina, aquelas ervas que estão ali por cima naquele princípio ativo, vai ficar muito mais tempo em contato com aquela pele, e a pele, através dos vasos sanguíneos, vem sugando aquela seiva, aquele medicamento, né? Jogando a corrente sanguínea, onde tem aí uma durabilidade mais grande do que o gel. Pomada feita em gel. Não, tem uma aqui. Tem uma pergunta aqui, quer ver? Eu vi agora. É o do Marcos Sugai. Perguntando, aqui, eu li como... Não, tem a pergunta da Maria Siqueira, Maria, não está dando para entender assim, você fala, pergunta quem fez cirurgia cardíaca pode comer, será que você está falando do orai por nobis, né, do ora por nobis, não sei, você pode perguntar de novo, Maria, por favor, que não está dando para entender essa pergunta. Então, quem entrou aqui também, né, foi a Claudinha Ribeiro, também, desejando Dia dos Pais, Domingos Neto, o Marcos Sugai fazendo a perguntinha que o Rodrigo vai ver ali, o João Paulo, mais uma vez, responde a minha que você pulou, acho que você depois fez, né? Foi feito agora da pomada, foi, né? Foi, da pomada. O Dinho e a Fia. O pai fez uma pergunta também isso. Aqui. Exatamente. Planta direcionada à enfermidade de cães. Oi? Aqui, a gente tem a Meu pai te fez uma pergunta aqui antes. Ah, o Marcos quer. Como podemos pedir, por exemplo, xarope? Né? Mas acho que o meu pai fez uma pergunta antes. Uma pergunta. Os florais são considerados fitoterápicos? Não sei se a gente já fez essa. Acho que não. Não, não foi feita, não. Os florais, João, pode ser considerado fitoterápico? Claro. Os florais, quer dizer floral, feito das folhas. Das folhas, das flores, certo? Que é a parte mais alta das plantas ali que é utilizado. É a mesma coisinha de você utilizar qualquer outra parte do corpo, do corpo da planta, certo? Tanto faz, você dependendo do tipo de floral que você vai utilizar para determinadas situações, então você necessita da parte da planta, aquela parte da planta que é o floral. Agora, dependendo da situação que você vai encontrar ali pela frente, né? Que você precisa de um remédio, por exemplo, que seja um remédio vasoconstrutor, vasodilatador. Por exemplo, nós temos da casca das árvores, principalmente o barbatimão. É um veículo condutor, construtor muito grande e que é um perigo muito grande você utilizar. Por exemplo, se eu usar uma casca dessa, uma pessoa que produz, tem uma angina no coração, você vai fechar aquela veia do coração, você vai matar a pessoa, tá? Por isso que existe um perigo muito grande, né? Na manipulação dos remédios fitoterápicos, né? E nós usamos demais a casca do barbatimão, mas nós usamos também com outra forma que é vasodilatador, certo? Outro tipo de casca que nós utilizamos como jaburandi e outros mais que são vasodilatador para me poder aplicar aquela medicação naquela ferida que está dentro daquela veia para poder curar aquela veia, porque ela vai ser curada com barbatimão. Mas só porque o barbatimão direto ali, o que, que acontece através da medicação, eu vou fechar aquela veia. Então, o princípio ativo dela, eu preciso de outro remédio que faz ela abrir, certo? E delata ela para que aquele remédio ali não faz mal. E nas raízes, nós encontramos ali o potencial também, nas raízes, entre vasodilatador, vasoconstrutor, em várias situações. Nós temos, por exemplo, várias raízes, tá? Que temos um tanto de cipós, né? Que a gente utiliza, o cipó prata, cipó, vários cipós que tem, que a gente não lembra o nome, né? Por exemplo, a raiz nós temos, usamos demais a calunga, tá? A calunga é uma raiz amarga, mas é amarga mesmo, mas ela é vasodilatador, certo? Ele serve para curar doença do fígado, doença do estômago, doença dos rins, certo? Mas ela não é veículo condutor, tá entendendo? Então, existem várias situações aí que a gente pode usar. Mas usamos demais o floral. Por exemplo, usamos demais a folha do acaripe Vic, né? Certo, usamos, nossa, tanta forma de remédio. Usamos ali hibisco. Nossa, deixa eu falar para vocês aqui, nós ficamos o dia inteiro falando, são mais de 300 ervas que a gente tem à disposição para ser manipulada na nossa farmácia Viva. Maria Siqueira que refez a pergunta, é exatamente isso que ela tinha perguntado. Quem fez cirurgia cardíaca pode comer o Orapronobis? Não tem problema, tá? Uhum. Orapronobis é apenas uma verdura que é equivalente a uma couve, tá? Uma verdura de cor mais acentuada, né? Ela é um excelente alimento. Ela vai combater a anemia, certo? Como a couve combate também. Se você olhar para a couve e olhar para o Orapronobis, você vai encontrar quase pouca diferença dessas duas plantas entre uma a outra. Quem não pode comer essas plantas? Quem tem excesso de ferro no sangue, tá? Essas pessoas que têm esse problema não pode, de forma nenhuma, alimentar esse. Mas, caso contrário, todo mundo pode alimentar. É um alimento praticamente quase que normal. João, fala para gente qual é a diferença em homeopatia e o fitoterápico. Os medicamentos. Todo lugar que a gente veja, né? O que é a homeopatia? A homeopatia, o que você faz? Você manipula aquele remédio, você pode usar insetos, você pode usar um punhado de situação. Para quê? Você vai incentivar, certo? Aquela parte do seu corpo doente, ela regenerar, alimentando ela, tá? Alimentando dela. Tem certo tipo de homeopatia, que você retira um pedaço, né, daquele órgão para você construir ali a homeopatia, tá? Por exemplo, tem uma hemopatia, para que vocês possam entender, por exemplo, quem tem pedras no rins. Quando aquela pedra sai, a farmácia pega aquela pedra, faz um remédio daquela pedra para o seu rim e não fabricar pedras mais, tá? Para que você possa entender. Então, você trata ao seu organismo, você trata a hemopatia, certo? Não brigar com o seu organismo. Na medida que ela não briga, automaticamente o seu próprio organismo vai adquirir anticorpos para poder expulsar aquela enfermidade. É completamente diferente da fitoterapia. A fitoterapia não, já ataca a doença direto, tá? É igual remédio alopático, ele vai atacar ele direto, né? Então, você vê que são distribuídas aquelas bolinhas de homeopatia para o lado, né? Que toma, e às vezes demora um tempão para fazer efeito, porque ela vai fazer o efeito, ela vai combater direto a enfermidade, incentivando ela a não reagir contra o corpo, certo? Sendo amiga do corpo. E na medida que se torna amigo um do outro, o corpo que está muito mais resistente a ela, logicamente que ele vai ganhar força para poder tirar aquela enfermidade dali. Essa é a diferença entre a fitoterapia, né, e a homeopatia, tá? E o alopático são as drogas, né, são os remédios laboratoriais que utiliza drogas, um punhado de situações. Mesmo muito remédios alopáticos, usa também remédios fitoterápicos também para poder ajudar. Mas por que que não é fitoterápico? Porque usa química no meio dele. São 9 horas e 50 minutos. Vamos fazer um intervalo comercial rápido, Rodrigo. Depois a gente já volta, né, com os momentos de Gavalho e assim por diante. A música que nós vamos colocar agora aqui é... Só explicar aqui o momento de Gavalho, João. A gente vai colocar, depois do comercial, a gente volta colocando um momento espírita sobre o tema e aí pedindo para você escutar e comentar depois, tá bom? A música é Súplica a Jesus. Súplica a Jesus. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Tua presença envolver nossos corações.

momentos de Gavalli. Ô João, que você poderia falar sobre essa mensagem, uma incrível história de amor? Quando a gente pode olhar para a grandeza da natureza, vemos a beleza do Criador. Em tudo que se olha e que se vê, que não foi construído pela mão do homem, é obra do Criador. A beleza dos riachos que corta as campinas, atravessa por águas mansas até chegar às cachoeiras. E nas cachoeiras, por mais violenta que elas sejam, ela ainda vai acabar em uma fonte. E nessa fonte, a biodiversidade de animais vão estar por ali para degustar, de satisfazer de tudo o bem que ela lhes oferece. E essas, de repente, vão se unir aos rios e os rios vão se deslocar no mar. É o círculo da vida das águas, cujo nosso corpo também foi criado de água. Na água se entra, a água se vai, mas ninguém se sabe de onde vem ou para onde vai, nos ensinava o nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando para este corpo, que é 70%, 75% de água, vemos a beleza da natureza, a bondade do Criador. Até mesmo nos jardins, os passarinhos que vêm ali roubar o perfume das flores, nos encantar com seu canto, nos mostrar a cada momento a beleza do Criador, porque são verdadeiros artistas da natureza que nos provoca cada espetáculo belíssimo sem nada nos cobrar. Mas na grandeza de poder olhar a natureza que se forma em qualquer lugar, são as matas que ela produz, aprisiona para si o gás carbono e nos devolve o oxigênio, sendo a garantia de todos os seres vivos da Terra. E através das nossas águas, da vaporização, que sobe aos céus e vem em formas de rio, se olhar por essa natureza belíssima, encontramos o nosso Amazonas, o pulmão do mundo, que nós deveremos dela cuidar com amor, com carinho, porque ela por si fabrica, através dos rios aéreos, por dia, a mesma quantidade de águas que produz o São Francisco. E na beleza sem igual, olhar para os nossos mares, olhar para os nossos montes, olhar para a natureza íntima de cada situação, agradecer a Deus por dom da vida, de poder trabalhar para conquistar o nosso pão. Quando se olha por esta natureza, a obra mais bela que Deus criou, o ser humano, não deixando por conta para trás os nossos animais, que são nossos ancestrais, que um dia, passando pelo reino mineral, nós dormimos no animal, acordamos nos humanoides, na grandeza de construir a grandeza deste amor dentro de nós. Não podemos deixar de olhar para a natureza íntima do homem, porque ele tem que trabalhar, porque tem que sustentar. Então, nós agradecemos aqueles homens que trabalham no silêncio dos laboratórios, buscando nova forma de remédio, seja ele fitoterápico, alopático, homeopático, na grandeza de construir uma situação para curar as dores dos nossos irmãos, até mesmo diante do centro cirúrgico, os médicos e suas enfermeiras utilizam das suas mãos ali, pedindo a Deus a benção, que possa também curar aquele irmão das suas enfermidades, fazendo ali a operação. Poder agradecer a Deus por toda a perfeição, pelos nossos pés que nos propõem andar, pela nossa cabeça que nos propõe a pensar, até mesmo pelos nossos olhos que tudo se pode enxergar, mas pelos nossos ouvidos também que se faz escutar. Mas a beleza de ver tantas maravilhas que Deus nos deu para os nossos dias, as nossas noites enfeitar. Então, pelas mãos que nós temos que agradecer, que busca o pão, as mãos dos garis, que levanta bem cedinho para limpar o chão, das empregadas domésticas, dos pedreiros, dos marceneiros, dos construtores em geral, pelas mãos dos professores que as nossas crianças estão sempre ensinando, preparando aquele irmão para sobreviver melhor nesse plano de prova e de expiação. mas as mãos dos trabalhadores rurais. Ah, nossas mãos, que trabalham para lavar o chão, para nunca faltar na nossa mesa alimentação. Por isso que eu não posso esquecer dos lavradores, nossos irmãos, que trabalham incessantemente tentando arranjar uma situação para nunca faltar na nossa mesa alimentação. Por isso, Pai, que eu te agradeço pelas minhas mãos. Minhas mãos se propõem a trabalhar. Com elas, muita gente eu quero ajudar. Muita gente do chão quero levantar. Se puder, eu quero até abraçar, se eles deixar. Ah, Pai, por eles eu quero fazer a velação. Porque eu sei lá, neste plano da prova da expiação, talvez lá em outra reencarnação terei que vir sem as minhas mãos. Sei que por este que vieram hoje, por mim lá no futuro farás a velação. É a grandeza de ser bom e ter Deus no coração, sempre ser tão unido de um punhado, de irmão, para nos ajudar nessa beleza da natureza, dessa terra a qual Deus nos deu, para nós podermos aqui lutar e trabalhar, e cada vez mais aprender, evoluir e crescer, porque este é o mandamento da sabedoria humana que nos manda, através do amor, amar, evoluir e aprender sempre, porque esta é a lei neste plano de prova de expiação. Me desculpa estar aqui falando na língua do João, sou apenas um irmão. É, a gente sabia, João, que não era você, não. Só para rimar o final também. Ô, João, e quem é esse nosso amigo que deu essa mensagem tão linda? É o Simão. Simão, um grande abraço para o Simão. Isso, vamos. É, mais uma perguntinha aqui, João. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. João, mais uma pergunta aqui. Tem a Mariângela aqui, ela está perguntando se tem algum remédio fitoterápico para emagrecer, para obesidade. Tem? Tem. Uma medicação, uma fórmula nossa que chama M1. Tenho sim. Tenho vários remédios, né, para emagrecer. Mas o principal é fechar um pouquinho a boca, né? Esse é o melhor remédio. Vamos para os aniversariantes. Não, mas ele falou do remédio, não falou, não, né? Não, ele falou que tem vários. É? A pessoa tem que entrar em contato, tem vários. Parabéns pra você mereceu renascer. O mais eficaz é fechar a boca, né? É, e esse é um oferecimento, então, da AWS Festas e Embalagens, né? Então, a gente agradece o suporte, o apoio que a AWS sempre tem nos dados. E vamos para os aniversariantes, então. Não, deixa eu falar dos aniversariantes lá do Paulo de Tarso. No dia 13, hoje, Thaís Giraldi Carvalho. No dia 14, Rosemeire do Espírito Santo. Dia 15, a nossa querida amiga Alexandrina Alfena. Sabe quem que é, Jorge? Dona Dina. Dona Dina. Uhum. Dia 16, Assunta Janine. Dia 17, Carlos Fernando Damião, nosso grande companheiro e amigo lá da Fraternidade Paulo de Tarso. No dia 18, a Ana Alice de Oliveira. Essa também faz muito tempo que trabalha com a gente lá no Paulo de Tarso. A todos os aniversariantes, muita paz, muita tranquilidade, muita felicidade. É, aqui na minha agenda aqui tinha só da Dona Dina mesmo também. Ah, Dona Dina? Uhum. Rodrigo? É, aqui também. Mim, aí também, mim, todo lugar tem a Dona Dina. Então tá bom, muita felicidade a todos. É, depois a gente pega o... É, Tião, depois traz aí os sorteados também, escolhe um, elege um aí pro livro e traz pra gente aí, tá? Rodrigo, quer colocar o desenho pra gente ver? Vamos pôr aqui. Ô, João, todas as vezes que a gente... Todos os programas, a gente pede para a inteligência artificial fazer um desenho relacionado àquele tema que foi colocado aqui no programa hoje. E o Rodrigo vai colocar esse desenho aí para a gente ver agora qual foi o desenho da inteligência artificial relacionado à fitoterapia espiritual, né? Enquanto traz a... Já foi sorteado, então... Uhum. Deixa eu colocar aqui a... Espera aí que eu vou colocar aqui para... Vocês estão me vendo aqui. Eu vou colocar ali atrás também para o pessoal ver aqui no estúdio também. Então, essa aí foi o desenho criado aí pela inteligência artificial hoje sobre o tema do dia. Ficou muito legal, né? Ficou parecendo uma árvore aí, o pai, muito o filho, bacana. Dia dos pais... E aí também a gente lembra um pouco dos nossos a doutrina espírita, né? A gente lembra de Allan Kardec, que vem também dos druidas, né? Uhum. Esse conhecimento céltico da antiga Gália, né? Que eles tinham bastante conhecimento em termos de cura das árvores também, né? Então é legal, foi bem, bem interessante o que a inteligência artificial pôs aí. A gente já pôs no Instagram do Vivência. Entra aí no Vivência Espírita pelo nosso Instagram para ver aí todos os NFTs e as artes criadas e os emblemas do dia. Foi legal, né, João? Muito bonito, gostei muito, viu? Pera aí que tava baixo, agora dá para te ouvir. Gostei muito, né? Uma imagem muito bonita, né? Mostra projetando o tempo e o espaço, né? Isso. E tá forma aquela, né? Uhum. O menino com o senhor aí, a árvore lá atrás, formulando os canédios, né? Essas coisas todas, né? Influenciando tudo, soltando que raios, tudo muito bonito mesmo. O pai e o filho, né? Dia dos pais pai também. E criança e o senhor. Legal. Vamos então para o sorteio. Vamos. Ele trouxe aqui para a gente. A gente tem bastante gente aqui participando. Então, deixa eu extrair aqui. Ó. Extrai aí, Carlinhos. Carlinhos, você que vai ser o culpado. Aí, deixa que eu falo aqui. Então, vamos só para colocar o tema aqui, pessoal, ver a gente. Olha só. Então, com oferecimento aí da livraria Casa do Caminho, quem ganhou o livro hoje foi o Afonso Rodrigues. Afonso Rodrigues ganhou o livro e o CD foi a Marisete Amaral. Marisete Amaral ganhou o livro aqui. Obrigado por ter ligado pra gente e participado do sorteio. Só comparecer então na livraria Casa do Caminho, de segunda a sexta, das 13 às 16, né, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, Jardim Bela Vista, e retirar os seus prêmios lá e ainda bater um pouquinho de papo com o Mário Vinhas. Né? Legal. Aqui a Marta Ramon está colocando: João Bebel, que alegria te ouvir. Parabéns pela live. Um abraço a essa cidade que amo muito. Minha cidade natal. Gratidão para esse trabalho abençoado. Ela está falando lá de do Franca. Ipiranga, em São Paulo. Né? Mas ela é de Franca, né? Pelo jeito. Franca era muito... Uhum. Franca era muito conhecida pela basquetebol, né, que nós tivemos aqui muito, né? Campeão mundial. Franca é campeão mundial, né? E até hoje é um time forte pra caramba, francano. Até um dos a cidade mais tradicional do Brasil para basquete é Franca. Capital do basquete. Certeza. Nós somos campeão sul-americano, campeão americano, campeão mundial, campeão paulista, campeão brasileiro. Ano passado ganhou tudo. Tempo do Hélio Rubens, que era famoso. Mas o João, me diga uma coisa. Aí ele foi falado que o pulmão do mundo, a Amazônia, é a verdade? Lógico. Veja bem, a floresta amazônica é a única floresta do mundo, que é uma floresta úmida, tá? Por que que você não vê falar que pega fogo no Amazonas? Pega no Cerrado ali, mas no Grande Amazonas mesmo não existe incêndio, porque é uma floresta úmida. Como ela produz por dia, o mesmo tanto de água vaporizando ali do São Francisco. O mesmo tanto de água que produz o Rio São Francisco, né? Que é um dos maiores rios do Brasil, né? Assim, extensão, né? E o Amazonas produz isso por dia. Então, nós temos em cima do nosso Brasil um rio aéreo, né? Que vocês veem que quando forma as acas, né? Que é as acas, né? Com a zona de convergência do Atlântico Sul, liberando ali as frentes de alta ou de baixa, né? Que provoca as tempestades, provoca a chuva e traz chuva para o Brasil inteiro, né? Até no momento certo, na hora certa. Na medida que ela vai sendo destruída, nós vamos destruindo também esse rio aéreo, tá? E destruindo esse rio aéreo que faz chover para nós, ter a chuva para nós, nós vamos entrando em dificuldade. E a dificuldade vai trazendo o quê? A dificuldade na agricultura, certo? Vamos ter produzindo menos grão, né? Embora a tecnologia através da agricultura avançou demais, né? Como antigamente nós produzíamos por hectare, quando produzia muito, era 40 sacos de soja, né? Hoje, através das sementes transgênicas, nós produzimos aí mais de 80 sacos. Tem lugar que produz até mais de 100 sacos de soja por hectare. Por quê? Por causa deste rio aéreo que é formado em cima do Amazonas, no extremo norte do nosso país. Só tinha esquecido aqui de falar também, quem ligou para nós aqui foi a Ivanilde, lá da Coal, nossa amiga Ivanilde, né? Desejando um feliz Dia dos Pais para todos. Um abraço também para a Ivanilde, né? Para o Rafael, né? Esposo dela, tudo de bom para todos. Muito obrigado. Legal. Pela ligação. Vamos para a hora da dica? Vamos para a hora da dica. Vamos lá. Então, João, quando a gente escuta essa música, é a hora, é o momento de você dar uma dica, ou de um livro, ou de um filme, ou uma série, né? Ou um livro que você queira indicar aos nossos ouvintes. Eu sei que você já falou algum, mas se tiver algum em mente que você gostaria de reforçar, para deixar aí como dica para os nossos ouvintes. Eu gostaria sim. Não vou dizer isso porque... Este livro que eu vou falar não tem nem psicofonia lá, está escrito Intermediação, tá? É o Evangelho dos Anjos. É um livro completo, a preparação de Jesus para vir aqui na Terra, né? A preparação do povo aqui na Terra para receber Jesus, né? Uma coisa muito bonita, as curas de Jesus quando era criança, todo o trabalho de Jesus. E este livro foi escrito pelos discípulos, né? Se você pegar os quatro evangelhos da Bíblia, você vai ver que aqueles, tanto do Mateus, o João, o Marcos, o Tiago, você vai ver que ali eles têm, conta a história que eles conviveram com Jesus. Então, vocês têm pouco sobre Jesus quando era criança, vocês têm pouco, o que Jesus passou no Egito, como é que eles sobreviveram no Egito, sabe? Tá? Até os 7 anos ali, então no livro traz tudo, tudo, tudo, né? E alguém um dia me perguntou, João, por que você fala que o Evangelho dos Anjos é um novo testamento para a humanidade? Porque é o seguinte, aqueles discípulos que contaram aquelas histórias, que conviveram ali com Jesus, eles não viram de tudo. Só que eles partiram para o plano espiritual. Só que mesmo o discípulo de Jesus tinha dívida, o único que não tinha dívida para com a Terra era o Jesus. Eles tinham que voltar na Terra. Eles tinham que vir na Terra novamente para se purificar. Como nós vemos por base a nossa escravatura brasileira, quantos santos que foram promovidos santos pela Igreja Católica e que partiram para o plano espiritual, chegou lá, se decepcionou porque não tinha conhecimento suficiente para ser tratado como santo e todo mundo rezando para eles ali. Onde que existe são os pretos velhos que aproveitaram a escravatura brasileira e vieram, que se purificaram através das criaturas, que são Pai João, Pai Jacó, Pai Joaquim, esses espíritos que curavam ali no meio da escravatura brasileira, né? Que são espíritos super evoluídos. Então, ao retornar para o plano espiritual, ali eles resolveram trazer a verdadeira história de nosso Senhor Jesus Cristo, supervisionada por Maria de Nazaré e outros luminares ao lado dele, né? E nós tivemos a graça de ser o intermediador, né? Demorou 3 meses para me realizar esse trabalho, tá? E quando eu estava realizando esse trabalho, de volta da minha casa aqui, as pessoas arrancavam as plantas, comiam as plantas e se curavam com as plantas, né? Então, por isso, não porque eu também que fiz esse livro, não quero vender o meu peixe, nada disso, certo? Não preciso disso. Mas uma coisa que eu indico muito para todo mundo que aproxima de mim, escrevi o livro dos fluidos, vários outros livros científicos aí, as obras de Galileu Galilei, Desvendando o Universo e várias situações. É um livro que eu indico o quê? É o Evangelho de Jesus, que traz a verdadeira história de Jesus, daquelas pessoas que conviveram ao lado de Jesus. Por exemplo, ele tem ali uma pessoa que chamava Carmateu, que queria viver ao lado de Jesus. certo? Só que ele não podia, porque o trabalho dele era outro, mas ele sabia que Jesus era o Messias. E ele foi para Roma. Em Roma, onde que ele organizou, depois de algum tempo lá, um censo. E nesse censo, quem tinha mais pagava mais, quem tinha menos pagava menos, né? E ele revolucionou aquilo tudo. Então, esse livro mostra, por exemplo, a da mulher adultéria, né? Quando Jesus está escrevendo no chão, né? Vem aquela mulher para ser apedrejada, Maria de Magdala, Madalena, ser apedrejada ali, certo? E Jesus está escrevendo no chão, ele levanta. Então, conta na história que na hora que ele chega com aquela mulher, ele diz, ela foi pega em adultério. E a lei nossa manda que ela seja apedrejada até a morte. Jesus deixa de escrever. Na hora que ele levanta, uma energia tão grande toma dele, que aquelas pessoas que estavam de frente com ele, estavam recebendo a luz do sol. E aquelas energias eram tão grandes que entrava por ali, que Jesus dizia para ele, atira a pedra, é a primeira pedra, aquele que está sem pecado. Logo jogaram o pau no chão ali e saíram dali. Mas em seguida, né, a mulher pergunta, Jesus pergunta, quem eles condenaram? Tipo, então vá também, não peques mais. Mas só que depois daquilo tudo, veio a mulher daquele homem que foi pegado na cama com a mulher que é considerada como prostituta, né? E aí o que que acontece? Aquela mulher vem conversar com Jesus, o senhor está errado. O senhor está protegendo uma prostituta. Você não pode fazer isso. E Jesus vira e fala para ela, mais pecado tem o seu marido do que ela, porque ela estava lá na casa dela e o seu marido foi procurar. Então, tem muitas coisas aí que muitas das vezes não podia ser escrito naquela época, porque as mulheres daquela época, de 2000 anos atrás, era quinta categoria, certo? O homem podia fazer tudo de errado, não tinha pecado nenhum, mas a mulher não podia fazer nada. Tudo que a mulher fizesse, ela era considerada como pecadora. Mas Jesus veio mostrar que tanto o homem quanto a mulher é igual, né? E disse ainda muito mais, só daquele homem olhar para aquela mulher, com segundas intenções, já está começando adultério, ele é réu no juízo, né? Então isso tudo marcou demais. E o Evangelho dos Anjos retrata isso tudo, toda a cura de Jesus quando era criança, coisas maravilhosas mesmo, e até lá não está escrito psicofonia nem nada, é intermediação. E conta para a gente aqui, quando que vai sair o documentário Sana Sana, que a Disney está preparando, né? Que é um documentário sobre o trabalho de vocês lá em Franca, né? Então, quando que vai ser lançado? Ainda está em produção? Então, a gente não sabe, né? Eu tenho informação aí que eu não fico olhando muito para essas coisas, não. Meu negócio aqui mais é tentar ajudar as pessoas. Mas é uma divulgação do trabalho, né? É uma divulgação do trabalho, né? É a coisa mais gostosa do mundo, sabe o que é? É quando uma pessoa chega perto da gente e fala assim, João, eu não tenho aquele tumor no pulmão mais. Eu não tenho aquele tumor na cabeça mais. Para que você tenha ideia, é a mesma coisa você estar perdido no deserto por vários dias sem tomar água, alguém chega com um copo de refresco e te oferece, tá? Então eu me reservo dentro desse mundo aí, nunca as pessoas de falar que eu sou escritor, nunca, porque mesmo não é mérito meu, é mérito da espiritualidade. Eu sem ele não sou ninguém, sou um analfabeto, tenho 4 anos escolar, tenho dificuldade de escrever, tenho dificuldade de fazer alguma coisa. Eu acho que escolher a gente fazer a psicofonia, porque é a minha dificuldade de escrever, acho que mais ou menos deve ser isso aí, para que vocês possam me entender bem. Então tá aí um documentário, segundo é para sair agora em setembro, né? O Fernando Carranza, a equipe da Antártica, né, que veio realizar esse documentário aí, mas a gente não está assim muito, deixa o povo, a gente quer mais aproveitar o momento que a gente tem, claro, para a gente poder ensinar, mostrar que a vida passa tão depressa e não dá tempo muito para nós errar mais não. Temos que procurar acertar um pouquinho mais do que errar. Agora, se nós fizemos de errado, já fez. Não vamos perder tempo isso mais. Vamos procurar mudar o nosso sentimento, mudar o nosso jeito de pensar, porque o tempo vai passar e a vida nos vai cobrar um preço muito caro. Divulgar a doutrina espírita também, né? Então, eu acho que é uma ótima oportunidade para o mundo ver, né? Porque, queira ou não, saiu também... alguns médios, né, que tomam caminhos aí ruins, né, e surgiu o documentário, foi para Netflix, né, e isso acaba também denegrindo a imagem da doutrina espírita. Então eu vejo com bons olhos, né, qualquer divulgação da doutrina espírita. E se puder, né, esse documentário que está sendo produzido aí pela equipe da Disney, ser divulgado para os quatro cantos do mundo, né, um trabalho sério como o seu, né, e a gente sabe a humildade que você tem aí, eu acho que vale a pena, é viável para poder divulgar, né, a doutrina espírita. Para começar, a gente não tem humildade nenhuma, a gente tem que aprender para menos, como o Chico ensinou, para menos e amar mais, né? Isso aí a gente tem que ter. A doutrina espírita, ela é o futuro do mundo, não tem jeito de fugir da ideologia espírita. Quem é que não crê na imortalidade da alma? Não tem religião nenhuma que prega que não existe a imortalidade da alma. Só que o jeito deles ver, olhar para essa alma é diferente. Mas a gente vê que, aos poucos, né, como a gente viu o próprio Chico no Pinga Fogo, né, quando perguntaram o que seria do Espiritismo e as outras religiões, se o Espiritismo substituiria as outras religiões, Jesus disse que não. O Chico disse que não, que o Espiritismo seria o futuro das outras religiões. Tá? Então, hoje a gente sabe que o próprio inimigo da doutrina espírita são o próprio povo espírita, né? Que muitas das vezes, conhecendo muitas coisas que tem que se fazer, procura outros caminhos, se envereda muitas das vezes, principalmente na cura. Muitos médicos cura que às vezes deixa se perder pela vaidade, deixa se perder pelo dinheiro, né? Onde que você acabou de narrar aí, né? Médicos que poderia realizar um trabalho fantástico, não critico eles, porque talvez não tiveram uma base como a gente teve. Se eu não tivesse a base que eu tinha, né? Porque foi muito sofrido a minha vida, né? A gente, desde criança, não tive infância, não tive adolescência, né? Porque os espíritos nos perturbavam 24 horas, né? Quando eu libertei daquele medo danado, daqueles bichos que apareciam para mim quando era criança, aos 13 anos, e manifesta a epilepsia. E aquilo tudo nos obrigou a entrar para a doutrina espírita e deixar com que ela entrasse para dentro da gente. Né? Porque para ser espírita, não é falar que é ser espírita toda hora, porque ele fala mais, faz menos. Tá? Então, a gente teve essa oportunidade de poder, ao lado desses espíritos, vencer essa epilepsia, né? Que dentro do centro espírita fui curado. Né? Na primeira corporação, abandonei o Gardenal, não tomei Gardenal mais, e fiz a minha base em cima disso aí. Né? E teve, depois que eu conheci a doutrina espírita, ainda tive um espírito que me perturbava de noite. Eu tinha que levantar, muitas das vezes, tinha uma Bíblia que eu tinha ganhado de casamento, tinha que ler aquela Bíblia, porque eu li o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, eles não aceitavam, eu tinha que ler aquela Bíblia. Portanto, eu sei que aquilo não foi à toa. Depois de algum tempo, né, que depois de 20 anos, em que ele apresenta para nós e disse: João, eu vou voltar para a Terra. Eu vim só te agradecer, você para mim foi um professor. Eu disse: não, meu irmão. O professor, o mestre verdadeiro foi você. Porque se eu conheço alguma coisa hoje, foi através de você, obrigando eu a ler, estudar tudo que eu estudei. Porque eu tive depois naquela ilusão louca de achar que é um médico, que é alguma coisa, que o tempo vai ensinando isso tudo, que essas ilusões são tudo erradas. Eu tive uma oportunidade de fazer um debate entre um pastor, um padre e a gente. Se eu não tivesse lido um pouco da Bíblia, tivesse um pouco conhecimento lá, né, a gente tinha perdido. E me lembro nesse debate que apareceu um espírito para mim do meu lado ali, né? Que eu ia falar as coisas, opa, fica quieto aí. Deixa ele falar, né? E tudo que a gente ia falar naquele debate, ele é contra a gente. Principalmente quando dizia sobre a doutrina espírita, até que o intermediador era católico também. Então, pouco espaço eu tinha. Aí chegou o momento de perguntar. Aí eu perguntei para o pastor. O tema era sobre reencarnação e ressurreição. Tá. E daí eu perguntei para ele, o que é ressuscitar? Perguntei para o pastor. E ele virou assim, ressuscitar para a vida eterna. Eu falei assim, pronto. Agora eu cheguei onde que eu queria, né? E perguntei, quer dizer que ressuscitar para a vida eterna? É. O senhor conhece alguém que já ressuscitou? Lázaro. Eu disse, então, mostra para mim onde que ele está, onde que ele vive. Então, daí ele desmontou. Aí deu a oportunidade para mim de explicar o que era reencarnação e ressurreição. Tá? Ressuscitar, né? Quando nós vencemos todos os patamares da reencarnação. A reencarnação, Jesus usava o termo renascer de novo. Ninguém chega ao céu se não renascer de novo. Ninguém vai ao Pai se não renascer de novo. Então, quando nós renascemos da Terra tantas e tantas vezes, quando fizer necessário, que não necessitar da reencarnação, nós vamos ressuscitar diante das almas santas e benditas, como está no próprio Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Quando nós não precisar do corpo físico, porque o corpo físico, ele é criado pelo pó da terra ele vai, não tem outro jeito. Então, foi na onde que eu pude subsair nesse debate, né? E porque era tão difícil, porque estava começando aquele tempo com as curas espirituais, estava ali aquela dificuldade toda, né? E você não encontrava aquele espaço para você se expressar. Mas na hora que eu perguntei para ele se ele conhecia alguém que tinha ressuscitado, ele levantou o nome de Lázaro. Disse, agora eu pego ele. Legal. Foi na hora que eu perguntei para ele. Se Lázaro foi ressuscitado, diga onde que estava, quer ver o homem. Legal. Pessoal, chegamos... Também agora, finalizando agora o nosso programa, né? Agradecendo muito o nosso irmão João Berbel pela vinda aqui no nosso programa, mesmo online, né? Mesmo na live, mas foi excelente. Muitas pessoas falando aqui, muito esclarecedor, muito bacana para todos nós. E temos que agradecer a interferência do Beto. Isso, o Beto que esteve lá em Franca e lembrou, falou, vou falar com o João lá para ele, João, vir de novo no programa. O Beto está ali. É, o Beto, que é treinador de futebol, então fica viajando aí pelo estado de São Paulo. É, e aí conseguiu encontrar com o João lá. Eu vou jogar contra a Francana lá, você, Beto, ó. Você ganha da Francana, vai enfraquecer a nossa amizade, hein? Aqui com uma mensagem do livro Palavras de Luz, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. A mensagem do dia 13 de agosto, que é hoje. Ainda mesmo quando guardes o espinho do sofrimento cravado nas reentrâncias do peito, esquece as próprias mágoas e fala, auxiliando e construindo. Está no livro Encontro Marcado, capítulo 37, ao Explicador Espírita. Bom dia a todos, paz e alegria em todos os corações. Rui, para semana que vem, quem nós... Semana que vem nós teremos aqui o Roberto Barbosa, que é artista plástico, e ela do Centro Farol de Ismael, falando sobre o que é apometria. Vai falar sobre espiritismo e apometria domingo que vem. Carinho, Rodrigo? Carinho. Eu gostaria de pedir às pessoas que peguem papel e caneta. Tem muita gente querendo saber como é que pede o remédio fitoterápico lá do João Berbel, do Instituto Medicina do Além. O DDD é 16, o horário, telefone do horário comercial, 3705-4411, 16, 3705-4411. O celular do horário comercial, quem atende é Gabriel, é o 16-99249-4399. 99249-4399. E o celular que atende 24 horas por dia é o 16-99198-3563. 99198-3563. Para vocês pedirem os medicamentos fitoterápicos do João Berbel. Agradecemos a companhia de todos os vivencianos neste domingo maravilhoso, onde o aprendizado sempre é essencial para a nossa caminhada. Desejando um feliz Dia dos Pais, com seu macarrão com frango, o seu cardápio predileto, mas que seja sempre em família, para que nós não percamos todo o nosso propósito espiritual de crescer juntos. Deus abençoe a todos e muito obrigado. Agradeço aqui também, antes de passar a palavra final aí para o nosso irmão João, agradeço aí a participação de todos, agradeço o Gabriel também, Berbel, que me ajudou bastante aí durante a semana também, durante para preparar também a entrevista. E aos nossos ouvintes, né, que a gente não pôde ler todas as mensagens, a gente pede desculpa, mas convida para o próximo programa às 8 horas. Comentando aqui também a enquete que a gente fez, a gente acabou não falando durante o programa, mas a gente pôs aqui e teve 93 votos. É, você costuma utilizar a fitoterapia, né? É, então, aqui a gente teve 93 respostas, né? Então, você costuma utilizar a fitoterapia? 55% diz que sim. É, costuma utilizar fitoterapia, 32% diz que não e 13% falou que às vezes utiliza a fitoterapia. É, então a gente agradece aqui a participação na enquete e cada dia mais conhecer os nossos vivenciando, os nossos ouvintes aqui da rádio. Aí, João, eu passo aí a palavra para você? Não sei se o Jorge quer falar. Suas conclusões, João, conclusões finais aí, uma pequena prece para a gente encerrar. Muito obrigado. É, agradecemos a oportunidade mais uma vez, nos dar a gente poder colocar as nossas ideias, esclarecer alguma dúvida sobre a fitoterapia, né? Mas vamos agradecer a Jesus, dizendo: Jesus, meu divino mestre, muitas das vezes nós te encontramos chorando, Jesus, por aquelas criaturas que leram do seu evangelho, que entenderam e compreenderam todos os teus ensinamentos, mas te deram as costas, Jesus amado. Se trancafiaram-te diante dos seus grandes templos religiosos e não acolheram lá no meio da rua aquelas criaturinhas que muitas das vezes estavam caídas pelas calçadas, muitas das vezes passando fome, muitas das vezes passando frio, e outros mais, meu Jesus amado, foram confinados no fundo dos manicômios, esquecidos pelos teus entes queridos, mas tu, meu mestre, em tua bondade infinita por eles tu choravam, lágrimas puras como orvalho sobre as folhas da mata. E é neste instante que eu lhe peço a humilde permissão, deixe que eu também chore por ti, deixe que as lágrimas banhem meu rosto como verdadeiros cristais que saem do fundo da minha alma, como um grito de reconhecimento e de amor que possa subir até a ti por toda esta humanidade desvalida. Filhos de Deus, que a luz de Jesus ilumine a todos.